Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a vocês todos. E aí, opa, boa tarde. Boa tarde, líder, mano, líder. Boa tarde. É nóis, mano. Beleza? Fala aí, mano. Ah, Lezinho. Ei, mano. E aí, mano, beleza? Põe aí o camburão buzinando aí, mano. O camburão? Aí, ó. Camburão buzinando? Que camburão? Aí, ó, mano. Camburão do mano aí, ó. Quebrou o celular, camburão, mano. Tá, é camburão, louco. É buzina, tio. É caminhão. Bento! Põe aí, mano. Ô, seu Bento, seu Bento. É caminhão, certo, não é camburão, Alezinho. Tudo bem, seu Bento? Tudo bem, tudo certo, Domênico. Tudo tranquilo, né? Vamos. Que porra é essa? Vamos começar aqui. É o Corinthians chegando, velho. Que Corinthians chegando? Aí, mano, seta pra direita, chegando, fala aí, mano. O bagulho é louco, velho. Seta pra direita não, é seta pra esquerda. Ah, seta pra esquerda, desculpa aí. Pra direita é acostamento, filhão. Ó. Para, já deu isso aí, já pô, deu. Você parece o começo da música da Anitta, mano. Já deu, nada. Parece a Anitta. É a carreta corintiana sem freio, velho. Prepara. Ô, mano, põe agora de novo aí, mano. Quer ver, ó? Prepara que agora é. Aqui é nós, bacana. Seu Bento. Ô, Domênico. Domênico, vai. Pois não. Tem time que tá com a buzininha assim, ó. Ah, não, para. Tem time que tá com a buzina assim. Entrou água, velho. Entrou água, ó. Você entrou água? Que porra de entrou água? É a buzina do São Paulo, velho. Não é de navio? Não, não. A de navio é assim, bacana. Ah, isso é de caminhão, né? Seu Bento. A de navio tem aí. A buzina do Palmeiras. What the fuck não, Palmeiras! É nóis. Fala de nós. Do Palmeiras. Que isso? É do Palmeiras. Como é que é do Palmeiras? É velho. Isso aí é o Hulk dando a luz, velho. Tá de brincadeira, velho. Essa daí eu tinha. Vamos lá, seu Bento. Fala de nós, seu Bento. Fala de nós. Palmeiras que amanhã tem jogo. Amanhã. Casa cheia mais uma vez amanhã. Fala aí, seu Bento. Tá muito gripado. Tô sempre. Na porra. Que é bom ir pra limpar. Ele tá engripado. Que é bom. Ó, tem uma erva boa, velho. Tem? Dá uma limpada. Tá bom. Depois eu te passo o chá. Tá bom, passa aí. Mas olha só, o Palmeiras. Amanhã tem jogo. Cruzeiro. O Robinho tá fora amanhã com dores musculares. O Robinho não vai jogar amanhã. Mas será que é dor mesmo, hein? É, acho que é dor. É? É. Não é? Porque você tá querendo plantar notícia? Não, não é. É que eu acho que você fala também. Ele vai chamar uma muvuqueira, né? Muvuqueira? Que muvuqueira? Plantando notícia. Quem não vai jogar? Querendo bancar. Quem não vai jogar? Querendo insinuar que o cara tá mal, tá? Entendeu? Quem não joga? É danada, mano. Rabinho. É danada. Robinho não joga. Ele já não ia jogar. Mas não ia por quê? Ah, eu acho que ele ia pro banco, né? Vai lá, tá vendo? O Robinho não vem jogando bem, né? Não vem, mas amanhã tá com dores musculares. Dores musculares. Mas é bom ganhar, hein, Domênico? Se não ganhar, vamos começar a falar também que perdeu porque o Masterchef foi gravar lá. Vai começar aquele monte de papinho, velho. E o... Vocês não viram? Foi Masterchef hoje. Vai ser hoje à noite. Foi hoje. Então, e a gravação foi ontem. Na arena. É, ensinar como faz o gramado bom. Passar hoje. Então, e o Egídio... Mas o gramado lá não é bom. O Egídio volta também na lateral esquerda. Certo. E que a notícia aqui, que a avó tá louca. Que foi? Que notícia? O que ela quer falar? Você que ela viu isso. Aonde que ela viu isso? Viu? Falou aqui ontem. Ela fica seguindo esses caras, esses blogueiros. Foi no ICQ. Falaram, ela viu no ICQ aqui. O que foi? Que o Palmeiras estaria negociando com o Marcelo Matos. Foi no ICQ que mandaram pra ela. Lançou essa aqui no ar ontem. É mentira. Oh, e ela mandou no ar? Ah, e é mentira. A velha é louca. É mentira isso. Ele já jogou pelo... A velha fuma pedra. Tá, mas é mentira isso. É mentira. Ele já jogou pelo Botafogo e pelo... Botafogo. Botafogo. Respeita os outros aí, ô. Foi sem querer. Eu errei o nome. Qual o problema? A avó erra, sim. E jogou pelo Vitória da Conquista. Certo. Aí não pode jogar pelo terceiro time? Tem isso? Não sei. Não tenho a menor ideia, vovó. Eles não sabem de mas, nada. Mas se ele jogou Vitória da Conquista, é segunda divisão. Lógico que pode. Tem nada a ver. Mas você não pode ter... Ah, não pode, Vitória. É verdade, você tem razão. Vitória da Bahia. Se foram três clubes, no mesmo ano não pode, é isso. Né? Tá certo. Um beijo aqui pro Robson Guilles, amigo da avó, que leva nos camarotes. Então tá bom, né, seu Bento? É nóis, né? Amanhã que é 10, amanhã é nóis. É, amanhã é. Jogo da passa TV, na TV, né? Qual TV que passa? Qual TV que passa? O canal fechado 2. Canal fechado 2, tá. Tá bom. É, já sabe? É isso mesmo, vó? É isso. É. Ah, a vovó sabe de tudo. Né? Não, eu vi lá. O netinho dela mandou o release. Eu vi na programação lá. Tá. Tá lá, né? Tá pra nós lá amanhã. Você quer? Vamos lá, nós. Olha, a vó. Ô, Robson. A vó tem uma moral, ó. Ah, o você tem essa moral, vovó? Quer conhecer o estádio. E se de repente eu quiser ir? Também. Ah, olha, vai ser a maior alegria da minha vida. Brilhou a linha, hein, vovó? Olha, vai ser a maior alegria da minha vida. É, mas eu não posso ir nesse horário. Não dá. Olha, vamos contra... Esse horário aí... Quarta rodada do segundo turno, pega as galinhas lá, vamos? Mas é, mas... Será que essa véia precisa de um churros de carne? Olha, não. Ô, seu Beto, tá bom, vai, vamos. Vamos, tá, Santos. Vamos. Santos, let's go. Ah, eu adoro churros, depois dessa me deu um nojo, velho. Ela tá precisando dos churros de carne. Churros é gostoso, mas churros de nervo, é isso que vem com aquele creminho em cima, sabe? É, ela é tá com chantilly. E pega aqui no cantinho da boca, né? Pô, tudo bem, Gê? Fala, seu pé. Tudo certo? O que é isso, Bárbara? Pra amanhã recebe o peixe, hein? 22 horas na vila. O Renato quem, estará lá. Vai Renato jogar, tá de volta. Vai jogar, Renato tá de volta. Mas, mistério, hein? Fechou o treino hoje. Dorival fechou o treino. Não sabe quem vai escalar ainda. Não, mas é... Quem? Esse jogo onde é, hein? Na Vila. Na Vila. Eu acredito que ele não deva mudar, não. E tá certo, tem que jogar. Eu sou a favor sempre de que jogue as duas competições ou enquanto as competições tiver, com maior respeito e intensidade, né? Que é a palavra da moda. Tem que jogar, velho. Tem que ir pro pau. Não tem essa aí de ficar poupando, ficar com rodízio. Quem faz rodízio é o CT, pô. Então é isso aí, vamos embora. Vamos pro jogo. Ele faz coisa de CT. Então tá certo, seu Bento. Mas antes da gente continuar com as próximas agremiações, quero avisar os senhores que tem novidade no Pão de Açúcar, hein? Tem novidade, isso mesmo. A cerveja Amstel acaba de chegar ao Brasil e, olha, pode comemorar, hein? A famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio pra ficar, hein? Uma cerveja leve e muito refrescante que já conquistou todo mundo. Aproveite para conferir hoje mesmo, hein? A Amstel é no Pão de Açúcar. E se beber, beba com moderação. Estádio 97, na Energia 97, nome também de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. De BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, a BV Financeira, né? Com a BV você sempre vale mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom? Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Em nome também de Eliar, muito além da partida, de Esser, construindo com valor. Seu Bento, vamos a qual agremiação agora? Corinthians. Scream for me, Corinthians! Ah, Coringão, Coringão, Bento. Ah, não, Corinthians, amanhã é força máxima, hein? O Wendel, Renato Augusto. Gente, vai com força máxima amanhã na Vila Belmiro. É ô, Bento, ô, Bento, o bagulho ninguém. É louco, ó. Manda aí. Ah, de novo! Coitado do Santos, velho. Coitado do Santos. Amanhã é força máxima. Ó, Santos, cuidado, hein? Que isso? Santos. Sai da frente que a carreta tá desgovernada, velho. Vai passar por quem tiver pela frente. Tá desgovernado. Vai passar por cima de quem tiver pela frente do caminho, velho. Tá desgovernado, né? Tá desgovernado, RG. O Corinthians tá parecendo aqueles caminhão de areia que passa na Fernão Dias de madrugada. Sim. Sabe aqueles areeiros loucos? Sim. Então, o Corinthians tá parecendo uma carreta desgovernada descendo a Dutra. Dá pra ver onde eles terminam sempre. É, daqui a pouco tomba, né? Não tomba não, velho. E se tombar, vai fazer mais estrago ainda. Reze pra não tombar, velho. Reze pra não tombar. A carreta tá desgovernada e vai atropelar quem tiver no caminho. Vamos lá, Bento. Coringão, mano. E aí? Tá bom, é isso aí. Força máxima, mano. Caramba, hoje tá rápido. Ah, mas pode falar? Manchete rápida. Não, mas tem que ir com força máxima. Claro, tem que parar com essa frescura de poupar. Gente, quando a gente joga domingo contra o Cruzeiro em São Paulo, vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro. São Paulo é 40 minutos. Do lado, né, velho? É 40 minutos daqui. E tem que tudo, tem que ganhar tudo, né, pô? Tá com o time bem. Mas se o Corinthians tiver a chance de ganhar a Copa do Brasil, o Brasil tem que ganhar, pô. Tem que jogar. Ah, você tem bobeira, a chance, né? Eu concordo. Lógico, pô. Tá um time forte, tá num momento bom. Pra quê, né? Escolher um título. Lógico. Ganha os dois, pô. Assim, ganha não, tenta ganhar os tentar dois. Tentar ganhar. Não, vai ganhar, se Deus quiser. Se Deus quiser. E eu acho que Deus vai coroar o Corinthians com essa vitória pra dar realmente aí talvez um ponto positivo desse trabalho que o Corinthians vem realizando, Benjamin. Porque o Corinthians é um time aí que... Vou falar a verdade, velho. Eu sei que isso aí gera problema. Mas é verdade. Vai lá, o Corinthians do meio lugar. De novo. O lá Corinthians do meio lugar. Ele, meu Deus. O Corinthians é o hebreu, tá que certo? Hebreu? Dos tempos modernos. Ah, é o hebreu. O Corinthians ele é o hebreu dos tempos modernos. É o povo hebreu. O Corinthians ele tá sendo perseguido. A história se repete, mas é verdade. Para. Mas é no meu caso, que eu sou judeu e corintiano. Então você se Para. Você foi perseguido na antiguidade e tá sendo perseguido. Are you ready, São Paulo? Verdade, só se for pela polícia. Segue, o Corinthians é o povo hebreu da atualidade. Tá sendo perseguido. Não é um coitadinho. E o Real foi o novo Messias. O Real foi o novo Messias. Amanhã o São Paulo pega. É quinta-feira. Quinta-feira o Luiz Fabiano está lá em campo. Tá de volta. A dúvida é o Rogério Ceni. E olha, eu vou falar um negócio. E tá chegando, viu? O Rogério tá chegando. Até o final de semana o Rogério chega. O atacante? É. E ontem, Robson, o que vocês fizeram com o companheiro de mesa aqui? Foi uma coisa muito. O que fizeram? Ontem, fizeram com o Benja ontem. O que fizeram? Dê nome aos bois. Pera, o que fizeram? Dê nome aos bois. Macalé, me fizeram. Que o Mota e o Sombra ontem ralaram o Benja. Ele falou lá sobre que os jogadores estavam insatisfeitos lá de dentro. Osório confirmou que alguns jogadores não gostaram. Não falou isso. Como não? Leia, falou, escuta a entrevista dele. Ele falou assim, muitos jogadores não gostam do esquema. O senhor e o Soma tem que pedir desculpa pro seu Benjamin. Você falou que o elenco do São Paulo está insatisfeito com o Osório. Ele falou que quando ele apresentou alguns o esquema, muitos jogadores estão insatisfeitos. Presta atenção. Você acha que o treinador do São Paulo vai chegar no ar e falar assim, olha, os caras estão muito pé da vida. E ele deu a resposta certinha. Você falou quis plantar a notícia aí. Que o São Paulo tava perdendo por causa disso. Ele é louco. E os caras estão boicotando o Osório. Por isso que você quis dizer nas entrelinhas. Eu não disse nas entrelinhas, não. Falei assim. São Paulo tá perdendo porque tem muito jogador insatisfeito. Não vai alugar nenhum. Eu não falei nas entrelinhas, eu falei mesmo. O senhor volta com a verdade. O senhor e o seu Sombra tem que pedir desculpas. Eu não falei nas entrelinhas. Falou sim, é isso que eu quis dizer. O que São Paulo tava perdendo, porque você encaixou. Você encaixou a sua notícia. E aliás, você só falou depois que o Sombra apertou você. O senhor e o seu Sombra tem que pedir desculpas ao Benjamin. Não vou pedir nunca. Nunca. E esse aqui quer implantar a crise de São Paulo. É implantar. O Mota falou que eu falei nas entrelinhas. Eu não falei nas entrelinhas. Gente, eu falei mesmo. Ele só falou depois que o Sombra apertou você. Aí você falou, é notícia ou é opinião? Aí você falou, não, é informação. Depois que ele apertou. Eu não vou perder meu tempo pra discutir com o Mota, que não sabe dar o braço a torcer. E eu não vou perder meu tempo que fica plantando crise no São Paulo. Gente. Eu plantei. Tá chato isso aqui. O treinador de São Paulo confirma o que eu falei? Não confirmou. Ele falou assim que os jogadores não gostam do esquema de rodízio. Mas ele não falou. Jogadores do São Paulo estão totalmente satisfeitos porque isso tá acontecendo. E exatamente a frase encaixada depois que a gente fala da derrota do São Paulo. O senhor e o seu senhor tem que vir desculpa, Benjamin. Caramba! É louco? Que diferença? Você acha que o treinador de São Paulo vai chegar assim, olha? O São Paulino já sabe quem é você. O fulano. Já sabe que você quer criar a crise no São Paulo. É verdade. Eu quero criar a crise no São Paulo. Eu e o Osório, nós dois queremos. O cara falou. Ele falou a mesma coisa. Só que o cara é o treinador, ele não pode chegar e falar com as mesmas palavras que eu falo. Você acha que o treinador de São Paulo vai chegar e falar assim, olha, o fulano, o ciclano e o outro lá, estão bababá. Não tá, eu falo. Os caras estão bravos. E falou a coisa certa. Ele falou a coisa certa. Quem não tiver satisfeito, vai embora. E o que eu falei ontem? Eu falei, eu se fosse o presidente de São Paulo, no final do ano eu mandava todo mundo embora e deixava o Osório. É o que vai acontecer. A gente não pode querer transferir responsabilidades. O Benja ontem, ele deu uma informação. Não menti nada. Ele deu uma informação. Claro, a gente fica bravo. Fica bravo pelo fato de falar assim, pô, jogador toda hora fica enchendo o saco, não importa o técnico, troca técnico, o jogador gosta de mandar em clube. Só que tem que chegar uma hora que clube tem que parar de ser refém de jogador. Tem que chegar uma hora, tem que dar um basta nessa situação. E espero eu que a direção do São Paulo Futebol Clube seja refém de jogador. Não pode ser refém de jogador. Se contratou um técnico no qual acredita, que é um estudioso, que acredita que ele possa dar certo no futebol brasileiro, tem que manter o treinador, tem que dar base para o treinador, tem que reforçar o treinador, tem que sustentar o treinador no emprego. Não é sustentar só nas palavras, é nas atitudes do dia a dia. Tem que descobrir quem são os descontentes que podem chegar. Porque não basta o jogador estar descontente. Tem que chegar e eliminar o diz que diz. tem que, sabe, geralmente é na cozinha que as coisas acontecem, entendeu? Tem que chegar lá, eliminar o descontente, botar pra fora e acabar com esse ciclo. Sabe, que nos clubes é assim, gente. Tem que acabar com essa história, não pode. Né? Agora, a gente não pode transferir... Mas sempre mais fácil derrubar agora... o treinador, né? Ah, mas o jogador falei. Começa a agora, querer fazer o que a gente não pode aqui é chegar e falar assim, não, agora a culpa é do Benjamin, porque o Benjamin deu uma notícia... Eu? Sabe qual é o problema? Mota, o problema, o problema do Mota... Na minha opinião. O problema do Mota, eu entendo, o Mota... E os jogadores, né? você falou que os jogadores falaram que não gostam do Osório. Estão satisfeito com o Osório, não com o Rodízio. Osório. Tá bom, Mota, a próxima vez eu vou falar, olha... Eu mudei? Eu mudei? O senhor Mota e o seu sogro tem que pedir desculpas ao seu Benjamin. Tem que pedir. Falei aqui o seguinte, falei uma parte do elenco de São Paulo. Você não acha, RG? Não gosta do Osório. Quando eu digo não gosto do Osório, eu falei não gosta do sistema que o Osório implantou, do rodízio. Gente. Jogador tá descontente no São Paulo. Hã? O que é diferente? Ainda falei aqui, eu sou o Suaidar, fazer que nem o presidente do Palmeiras fez. Manda todo mundo embora, deixa três. Eu também, mas eu tenho então, essa opinião. Que é diferente? Não, você falou que os jogadores não gostam do Osório. Osório, olha, eu vou dizer uma coisa. Pra vocês que, vocês às vezes não fazem noção de quanto essa discussão de essa picuinha fica tão cretina e fica tão boba pro ouvinte que dá do outro lado. Não é, Silvério? É verdade, eu tenho uma opinião sobre isso. É muito simples, eu até queria fazer uma pergunta. Imagina. Em cima disso, eu tô ouvindo isso aí que vocês estão falando, até hoje no café da manhã, eu gosto do café americano, bacon com ovo, eu vou comendo essas coisas e vai que vai. Não, eu vou perguntar pra você sobre... Porque Estados Unidos tem de bom, ele tem de ruim no café da manhã. Não, verdade, até porque o americano... Você não sabe ele tomar café da manhã. Mano, se for comer um donuts lá, você vai tomar um belo café da manhã. O americano, o café da manhã dele é o almoço. Você sabia disso? É isso aí, é um absurdo. Então o jantar dele é o jantar normal, né? Então, a minha pergunta pra vocês em cima disso, porque quem pergunta alguma coisa a alguém. A gente aprende isso no colégio, né? Temos dois ouvidos e uma boca pra quê? Pra falar menos, né? Pergunta, cacete! Eu queria saber que horas são, porque eu tô meio perdido no horário. 5h47, obrigado. Velho. Deixa eu atualizar meu relógio aqui, obrigado. Então tá bom. Esse é o estádio 97 da Energia 97, no oferecimento das baterias Eliar. É, amigão! Você sabe. Fizeram com o Osório lá, o Osório tava chorando antes de ontem no CD. Você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando ele sai da fábrica. A bateria Eliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. E quem mais entende carro, reconhece e atesta a qualidade do Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior, hein? E um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, Zombinha. Muito bem, olha só quem tá passando aqui, olha o avião do Estádio 97, que beleza! Tá passando o avião do Estádio 97, que show de bola! Ainda não tá sabendo da promoção? Então visite nosso site 97fm.com.br, vá na página de promoções e você vai conhecer tudo sobre a promoção. Leia o regulamento 97fm.com.br, clique na página de promoções e entenda tudo sobre a promoção que te leva para ver U2 em Barcelona! Estádio 97 da Energia 97 FM, hoje trazendo apenas ouvintes virgens. Mas as manchetes foram rápidas, hein? São, olha, 11 para 6 e já terminamos as manchetes. Você vai falar da Lusa, né? Eu acho que eu vou. Vai? Adivinha quanto foi ontem de virada? Perdeu. Portuguesa 4, Madureira 2, jogo histórico de virada. Portuguesa bem, graças a Deus. Domingo às 11 da manhã, o melhor horário do futebol português estará de novo em campo. Né? Às 11 da manhã no Canindé, no Canindé. Todos lá no Canindé contra o Guaratinguetá. Espero que a Luz se mantenha. Hoje está em quarto, iria pro G4. Parabéns ao trabalho feito pelo Estevão. Parabéns à Luz, hein? Parabéns à Luz. Tá em que lugar no G3? É Z3, sei lá. Não, está em quarto, Sombra, mas lá é o seguinte: classificam os quatro de cada grupo. O português hoje está em quarto. Estando ali no G4, vai disputar a fase final. Espero que a Luz suba. Quantos que os no homens... grupo tem, Portugal? Oi? Quantos no grupo tem? No grupo, se não me engano, são. Eu não tenho tanta certeza, mas são 16. No, se não me engano, 16 ou 12, não, um negócio grupo, assim. Não. No cada grupo, vem, mano, 16 ou 12, eu acho. Não, gente. No grupo, 16? No grupo. É que a regional, acho que é 12 ou 16, se eu não me engano. Gente. Mais e aí, são 10 de cada grupo. São 10 de cada grupo. Muito bem, obrigado. Obrigado, Zaidão. Então, São Paulo. Azedão. Aí o seguinte, desses aí. Então vai classificar 16, é isso? Não, classificam os 4 de cada grupo. São 10 em cada grupo, classificam os 4 de cada grupo, fazem um mata-mata e os 4 primeiros ascendem a Série B. Torço para a Portuguesa, sair dessa. O trabalho lá está sendo feito a sério por pessoas novas. Sorte ao Estevam. Muito legal. E você também pode continuar visitando a loja do estádio97.com.br, onde nós estamos com os novos moletons do Estádio 97. Que a loja do Estádio 97 está com moletons do estádio? E hoje chegou os bonés do estádio. Chegaram? Né? Chegaram os bonés do estádio? Ah, você tá brincadeira. Onde está aqui? Deixa eu ver. Cadê? Não, produtos do Estádio 97, lá na primeira. Produtos do Estádio 97. Vamos ver aqui. Aí. Ah, olha aqui, boné americano. Olha que bacana. Americano, mano. Vem da Terra Santa. Aí aquele fechadinho atrás, sabe? Olha só, boné do Estádio 97. Muito legal. Então, olha, você que quer moletons do Estádio 97, você quer os bonés do Estádio 97, você quer canetas, os chaveiros do estádio. Deixa eu ver, tem as garrafas térmicas do estádio para você levar para a academia, as camisetas, eu escuto o Estádio 97. Visite a loja do estádio97.com.br, tá legal demais, hein? E parte, muito bacana. Parte desse valor aí será revertido para os Estados Unidos comprar Minas e M16 ou não? Não. Nada a ver tá com louco? Minas e M16. Porque todo produto americano, gente, quando você compra, você faz um bem pro mundo. Não. Porque parte desse recurso, Motinho, ele é investido na compra de armas bélicas. É louco. É verdade. Os Estados Unidos, ele serve como se fosse... Bobagem, é verdade. Meu Deus do céu. Os Estados Unidos, ele funciona como se fosse um paizão de todos os países. É o guarda do mundo. É o guarda do mundo. Quando você briga com teu irmão, quebra o pau, o pai não vai lá e aperta e dá um tapa na bunda de cada um? Me ajuda aí, ô! Os Estados Unidos, ele faz isso. Só que ele usa mísseis e fuzis. É a palmatória do mundo. Não dá pra você dar um tapinha na bunda do Osama. Vai adiantar o quê? É a palmatória do mundo. Então aí você tem que utilizar aí o poder bélico. Brincadeira. É o que eu gosto, velho. Quando eu vou viajar, eu gosto disso. Poder bélico e consumo. Para, mano. E os Estados Unidos conseguem me proporcionar essas coisas. Você paga com gosto o imposto dos Estados Unidos. Muito bem. Esqueça esses últimos 30 segundos de bobagem que você ouviu no Estádio 97 e visite a loja do Estádio 97.com.br, que além dos produtos do Estádio 97, também tem produtos oficiais do seu time do coração, tá bom? É isso aí, vamos lá, ouvintes virgens, 3284-7097, ligue, participe, vamos lá, somente aqueles que nunca entraram ao vivo no nosso programa. Dedinhos virgens. É, rapaz. Olha lá, programa calmo hoje. Hein? Alô? Opa. Alô? Quem fala? Oi, é Ih, rapaz, tá feia ligação, hein? Tá feia a coisa. Quem é? Eu ouvi Fiorentino. Vista. Hã? Não, amigão, repita. Última tentativa. Não, não tá legal. Você tá no Viva Voz, amigão? Se tiver, tire. Nossa, é ruim o seu Viva Voz, hein? Tá dentro de um bueiro, velho. Não, não pode te ouvir, velho. Não tá ruim. Voador. Parece um robô Arthur, lembra? Tadinho. Infelizmente não. Infelizmente, eu sei que o cara batalha muito tempo pra tentar, mas assim... Não dá pra ouvir, pô. Não dá pra entender e... Pior não podemos sacrificar todos os ouvintes que estão aí tentando ouvir o programa, não é? E submetê-lo a xingos. Xinga bastante. Eu estou até irritado. No trânsito o cara irrita disso. Fala assim. Próximo, alô? Consegui, velho! Desmonecou, hein, menino? A ligação límpida. A desgraça do outro é a alegria desse. Pode falar. Esse aí desmonecou, hein? Assim, como diria Tim Maia. É isso aí. Você ficou feliz com a desgraça do outro, amigo? É a música dele que fala isso aí. Tristeza de um, felicidade. Enquanto outro chora, enquanto outro ri. É isso mesmo. Ô, velhinho. E tinha outra. Tristeza. Por favor, vai embora. Pô, esse samba é maravilhoso, cara. Tinha uma. Esse samba aí é de malandro. Esse é bom. O moto é diferente, ele fala tristeza, por favor, chegue agora. E traga isso. Depressão junto. É, o moto é muito traga depressão. O moto é agorento ou depressivo? Não é. Dica, posso uma fazer fase, uma pergunta? É o Sombra que é agorento, falou que São Paulo é perder. Mas eu tô falando no sentido de brincadeira. Ó, beijo, não posso fazer real. Levantando essas coisas. Antes de eu partir pro ouvinte, ô Benjamin. Triste. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. O Mota já te pediu desculpa? Não. Mota já te pediu desculpa? No WhatsApp ele faz, deixa eu fazer um tipo no ar. Falei, tá bom. Ô, Velho, manda o nome. Amaury Soares. E quantos anos, Amaury? Nome de rua. Amaury, chique. 2.8. RG número 2, 2.8. Continuar esse calor aqui, vamos todos Soares, viu? Sensacional! Sem violência com o nosso menino, coitado. Ó. Salvou a hora. Não, deixa aqui, Rudy. É melhor me bater, Mota. Deixa assim. Então bate. Soares. Você me alisou, Mota, peraí. Você é mó absurdo. Eu gostei, isso. Cara, continua. Não, brincadeira, isso, vai lá. Isso, porra. Que coisa, hein? Ô, velho, e qual todo mundo ficou assustado. A Mauri. Oi. O bairro. Cangaíba. Ah, Cangaíba é nós, perto da Penha. Eu sou mesmo, de Coatira. O mano conhece bem também. Coatira. E você faz o que da vida? Eu sou encarregado de logística. Eu amava como amava os carregados de logística. É só os pescadores, amo. Ô, velho, e o time, qual time? Aqui é Tricolor do Morumbi. Aê, Mota! Tricolor do Morumbi. Olha, eu acho que o Osório está totalmente certo. Eu acho, como tricolor, que se estão cheios do saco, tem que dar uma tapa na cara e falar: sai daqui, sua safada. Você tá meio casaca, né? Porque eu ouvi seu áudio aí dizendo que você é Botafogo no Rio. Ouvi seu áudio dizendo que no Botafogo você é Botafogo do Rio e em São Paulo você é corintiano. Eu mudei. Ah, é? Eu estou mudado. Estou mudado. Ah, tá. Pergunte pro Vinte também. Vai. E aí, tricolor? Fala. Você tá do lado do Osório ou você tá do lado dos jogadores? Tem que ser do lado do Benjamin. Mas por quê? Do lado do Osório. Eu não entendi agora a tua pergunta. Mas eu tô perguntando pra ele, não perguntei pra você. Ah, mas você tá do lado de quem? Você... Porque tem alguma coisa, então? Ué, você falou que sim. Você falou que não? Tô acreditando em você, sou seu brother. Você me chamou de mentiroso, agora você acredita? Mas pede desculpa pra ele. Você pediu desculpa pra ele? Ué? Puta cara incoerente. Você acha, gente, você acha que tá tendo tá uma chato, panelinha? Gente. Ué, deixa eu. É porque assim, olha. Quando, na hora que é o São Paulo, você pode ver, o Benja só fala do São Paulo. Não, eu tô falando ele não fala informação. Do Corinthians, ele não fala do Palmeiras, eu falo do São Paulo. Porque eu tinha informação do São Paulo. Se eu tiver do Palmeiras, eu falo, se tiver do Corinthians, eu falo do Santos, eu falo. Chupa. Benja é São Paulino. Não, eu sou corintiano. Não, na verdade ele quer mostrar que ele não quer, ele é, mas ele fala, ele faz tudo para mostrar que não é, entendeu? Volta aquela pra coisa. Pergunta, volta adianta, pra pergunta. Você tá perdidinho, vai. Ah, fala São Paulo, você tá desnorteado. Amaury, volta pra pergunta. Tá desnorteado. O Amaury, como que você analisa até agora o trabalho do Osório? Pra mim tá satisfatório pra bom. Certo. Na minha opinião, o time tá jogando mais, difícil você ver o Ganso correndo, Luiz Fabiano dando sangue. Só o Michel Bastos que tá sumido. Rodrigo Caio tá mostrando um ótimo futebol, nem parece que se machucou. Não, mas o Rodrigo Caio não vem jogando. Não. Mas eu, porém, não, falando antes dele dar essa sumida. Sim. Tava jogando muito bem, muito bem. O time de São Paulo tá com qualidade. Não tá um time do sonho. Certo. Mas ele tá acertando. Na minha opinião, ele tá acertando. São Paulo tá indo, a gente briga pelo G4. Vamos até a final da Copa do Brasil. Espero que conseguimos ser campeões. Mas eu tô acreditando no time de São Paulo. É, eu entendo que tem muita gente que é imediatista, né? Gosta de ver logo o resultado de pronto e... A gente sabe que é sombra. Oi, fala, cara. Lugar nenhum a gente sabe que vai acontecer isso. Chegar e acontecer de um dia pro outro. Nem milagre é de um dia pro outro. Quinta. São Paulo é quinta? Contra o Ceará. Contra o Ceará. É muito complexo. Um resultado imediato... Você fazer um time campeão de pronto é muito difícil. Garantir que, lógico, o Osório vai fazer um time campeão até a médio e curto prazo, a longo prazo, ninguém pode garantir. Ninguém. Agora, tem que você. Se você acredita no potencial do profissional, se você enxerga a qualidade no profissional, você tem que deixar o cara desenvolver o trabalho dele, você tem que dar autonomia para o profissional. E você tem que chegar e com o passar do tempo, deixar ele trabalhar com os atletas que ele quiser. Eu entendo até que como ele chegou... Ó, vou te falar, cara, tamo no lucro, hein? Porque se dependesse da expectativa de certa parte da imprensa, de boa parte até dos comentários, quando ele chegou, eu ouvia muitas pessoas falando o seguinte, entre suposições de parte de imprensa e de torcida, é, lembra do Gareca? É, exatamente, comparava muito. Vai perder 5 seguidas e vai ser demitido. Exatamente. Essa barreira... Ele passou essa barreira, né? O Mano, que é um surfista dos mais experientes, ele sabe bem, né? Mano, surfistinha. O surfista, ele tem aquela dificuldade, né? De ele ultrapassar... Arrebentação, mano? Arrebentação. Pra ele poder ir buscar onda no alto mar, né? essas dificuldades de ultrapassar a arrebentação, o usuário já passou, né? Que de a desconfiança, você, né? Da desconfiança, mundo... isso aí, a desconfiança ainda existe. Vídeo um debate ele ontem. Também tem um, ele tem uma qualidade que é difícil hoje em dia você ver a dor. Quando ele erra, ele assume. Ele não fala, nós erramos. Ele fala, eu errei. Que é difícil você ver hoje em dia. Ele fala, eu errei. Agora, aquele efeito gareca de chegar e perder um monte, medo de cair pela presença... E esse efeito gareca, isso já passou. Não, o time do Palmeiras era muito ruim também. É que o time do Palmeiras, além de tudo, não tinha goleiro. Mas na época, goleiro, ninguém considerava isso, né? Não, então, mas é isso que ele tá falando. Ninguém escolheu o cara. Mas na época, ninguém colocou isso em questão. Falou assim, ah, tá vendo? Tá sem goleiro. Trouxe um argentino, o cara não conhece. As pessoas, na época, Azedão, as pessoas não levavam em consideração que o Gareca tinha um time horroroso na mão. Tava sem goleiro. E tava sem o Praz e o Valdívia machucado. As pessoas falavam assim, também foi trazer um cara que não conhece o mercado brasileiro. O mal dele é que ele jogava aberto achando que o Palmeiras era aquele de 99. Ele chegou dizendo... Tudo bem. Ter jogado mais recuado. Mas era um time horroroso. Sim, horrível. E o goleiro horroroso também. Não tinha goleiro certo. O goleiro do Palmeiras, ele foi altamente responsável em várias... O Fábio e o Bruno, os dois falharam. Muito ruim. Mas, ô Sombra, quando eu falei aqui que o que falta pro São Paulo é um cara igual o Marco Aurélio Cunha, é esse cara que funciona como elo. Porque esse momento que o São Paulo vive hoje, tá certo? De desconfiança de alguns jogadores, talvez aí alguma contestação, um mimimi daqui, um mimimi dali, isso vai influenciando o outro, influencia o outro, influencia o outro. Quando você não tem uma pessoa próxima que ligue a diretoria a esse grupo de atletas, acontece segura os caras, né, mano? Não é questão de segurar, Motinha, porque o que falta agora no São Paulo é aquele cara que entra no vestiário... É o administrador de egos. Bata com o pé na mesa, tá certo? E diga o seguinte, faça como o Andrés fez naquela época lá pra bancar o Tite depois da eliminação pro Tolima. Fala, aqui, o Tite é o meu treinador. Quem não tiver satisfeito, levanta e vai embora. Ah, mas o Marco Aurélio não é esse gênero que chega... Não, ele não vai bater na mesa. Mas o que eu tô falando aqui, Sombra, é uma pessoa que possa detectar esse tipo de situação... Tem que dar respaldo. Pra que não vire uma bola de neve. Porque um cara como o Marco Aurélio... O Marco Aurélio é o cara que toma café na cozinha com todos. Sim, ele detecta e detecta o podre. Então, mas ele contorna no momento. Mas é aquele cara que vai chegar no Ataíde, que é aquele cara que chega batendo na mesa, ou então no Aidar, e fala, o negócio é o seguinte... Tá acontecendo essa situação, essa situação, essa situação. Os que eu sei que são, talvez, ali... os mais radicais, que não possam voltar atrás no que... A gente sabe que no meio do futebol existe. Que é aquele fato aí de um jogador não gostar do outro, etc e tal. Tem uns que são mais maleáveis e tem outros que são intransigentes. O cara pega e fala, não tô nem aí. É assim que eu penso, é assim que eu sou. É o cara que ia chegar lá pra diretoria do São Paulo e falar o negócio seguinte. Esse cara não é bom pro grupo. É um cara que não é bom pro grupo. Agora, mano, mas pra mim, o São Paulo ainda é aquele que jogou contra o Galo, contra o Corinthians e o Figueirense. E pra mim, o problema maior ainda foi o mau futebol no sábado à noite, por outras questões que não aquelas que são inerentes a rodízio, relacionamento. Porque se o problema maior de São Paulo é rodízio e relacionamento, não teria jogado bem três partidas. Eu não entendo, entendeu? Uhum. Olha, sinceramente, eu não entendo porque uma equipe que tá mal de relacionamento, que não gosta do técnico, que não é que eu não entenda que possa... Não tô desconfiando da informação. Acredito mesmo que tem, às vezes, o cara que não goste. Mas por que iria jogar bem três partidas seguidas? Entende? Como você pode ia ter mais vagar de mão. Como você pode ter os grupos também, né? Ô, Sombra, você não acha que o São Paulo entrou muito tranquilo nesse jogo contra o Goiás? Entendi. E achou, daqui a pouco a gente resolve. Tá mas fácil, esqueceu de avisar o Goiás? Concorda. Aí tem aquela mistura do dia que você entra mal... Da mistura também do salto alto, que você acha, tá no Z4, vamos resolver a hora que quiser, você entendeu? O dia que você não tá legal. Tomou no Morumbi. Às vezes tem dia, negão, que você entra aqui também no ar pra fazer o programa e metade tá morto, cara. Quando não é a maioria. Isso também, em qualquer grupo de trabalho. É verdade. É normal pra qualquer ser humano. Isso é normal. E ele pode ter... pra fazer o Portuga aqui falar, tá difícil, meu. Tá difícil. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Mete a boca no microfone, português. Peraí. Português é depressivo, daqui a pouco ele vai chorar. Eu tô brincando. Mas o que foi? Tá louco? Eu acho que o Tobias tá muito quieto hoje. Ô, Amauri, fala aí, cara. Complementa. Vai pegar o Ceará quinta-feira. Aí, esse, por exemplo, o jogo... Porque é o tipo do jogo que aí você tem que chegar e falar, tá vendo? É o São Paulo do mau relacionamento ou é o São Paulo que vinha jogando bem? Ah, mas é o Ceará. Tudo bem, cara, mas era o Goiás do Z4, né? E jogou mal pra caramba, né? Não pode entrar de salto alto na quinta-feira. Não, tem que entrar consciente, fazer um resultado pra jogar tranquilo lá, lá no Ceará. Jogar tranquilo, mas jogar futebol. Precisa meter não, três, não... hein, ó. Vim com o resultado debaixo do braço e deixar de lado. Ah, não ganhamos em casa. Todo quebrado. Isso aí não, não dá certo. É, o Ceará, porque aqui tá em último na Série B. Já tá em último. E vai jogar com o time misto. O Ceará titular já não tem cara de misto. É, não, não, eu sei. Mas o problema é só pode passar o carro. Problema, se não ganha, não ganha do time misto. O problema do Ceará... O futebol é aquilo. Você não pode esquecer, os outros times não são bobo. Não existe mais time bobo. Camisa não ganha mais jogo. Jogador de nome também não ganha mais. Isso aí, então tem que ser na bola, tem que ser bola no pé. Não é isso. O problema do Ceará, só pra matar o lanche do Ceará, ele contratou 5 jogadores, 8 quer dizer jogadores, e todos eles já tinham jogado a Copa do Brasil por outras equipes. Não pode jogar. Não podem jogar. Quanto ao jogo do São Paulo no domingo, eu tenho uma opinião, assim, quando você tem o esquema que o Osório tem, que é 3-3... Foi sábado? É, sábado, que era 3-3-1-3, o marcador, o volante central, é grande e alto, que tem muita marcação. Esse cara era o Breno. Ele jogou o Breno de volante. Ele perdeu o Breno com menos de 10 minutos. E aí bagunçou a marcação. Na cabeça dele tinha esse volante central, ele perdeu. E aí foi perdendo bolas na velocidade. O Felipe Menezes jogou solto. Foi metendo a bola nas costas dos caras e foi tomando gol. Foi uma reação em cadeia. Ele perdeu o jogador da marcação dele. Complicou a vida dele. Tudo isso é verdade. Agora não justifica nenhum resultado que não seja a vitória contra o Ceará. Não, o Ceará tem que ganhar. Depois de tudo isso, não justifica. Tem que passar o carro. Ô, Amauri! Oi. Olha, tudo de bom pra você, viu? Agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Tive a oportunidade de conversar com o Motinha no último pedágio que teve aqui na Marginal, foi semana passada. Ele trata muito mal as pessoas, ele te tratou bem? Me tratou muito bem, Que sorte você deu, né? Foi. Eu até falei, ele pode até recordar, a minha esposa virou São Paulina por causa dele. Eu falei pra ele isso aí. É mesmo? Ela virou São Paulina por causa dele, que gosta muito dele. Mas ela torcia pra quem? Ela passou pelo Palmeiras, tentou ser corintiana. Nossa. Aí casou com o Tricolor, né? Uhum. Aí, vamos lá. Você vê que ela não entende e foi pro São Paulo. É, isso aí é por amor, né, Dudu? É nóis. Mas é por amor também. Não entende e aí foi pro São Paulo. Eu entendo as amigas, coitado. Tá difícil. Homem no mercado tá difícil, velho. Você tem que fazer algumas coisas, Domênico. Eu te falar, viu? É verdade. Pra casar. É verdade. Olha. Por isso que eu valorizo cada dia pra Domênica. Eu agradeço a Deus. Você agradece, Aguinaldinho? Ah, tem uma menina tão linda dessa do meu lado. Agora, quem que preparou o café? Eu preparo, vou pedir pra você. A Domênica adora que eu chegue com a bandeja no peito peludo dela. Ah, tua mãe tem peito peludo? Eu adoro dar uma lambida de sovaco. Tua mãe tem pelo na testa. Tua mãe tem pelo na testa. De manhã. Eu lambo o sovaco da Domênica de manhã, que ela gosta. De manhã, suado? É verdade. É sério? Sua mãe tem pelinho? A Domênica é aquela que dá. A gente se beija com pasta de dente da boca, uma delícia. Nojo. Nojento. Nem eu gosto. Mas com sabor de menta? Ele gosta de qualquer. Hortelã? Ele? Quem? Ele, a Domênica. A Domênica? Você tá gostosa. Ela. Você, menina. Você, ele abriu bem hoje. Vai pro inferno. Hoje a gente tava mamorada. Tava mamorada? Ai, tá, rapaz. Vai cuidar das tuas negras. Ô, Amauri. Tudo de bom pra você, cara. Obrigado pela audiência, tá? Ô, velho, queria mandar um beijo pra minha esposa. Qual o nome dela? Silene. Silene. Apesar de a gente ter passado pelo momento complicado a perda do nosso filho ontem. Não, mas vai, cara. A gente tá aí firme e forte, ouvindo vocês aí pra alegrar após um dia de trabalho. Força aí, graças a Deus, Deus tá acima de tudo, sabe o que faz. Isso aí, cara. E eu queria só falar uma coisinha rápida. Manda. Apesar de muito São Paulino aí não apoiar mais o Luiz Fabiano. Eu sou um cara que acredito nele, gosto muito do futebol dele. Eu creio que ele é tricolor de coração. E eu gostaria de agradecer a ele por dois momentos da minha vida. Primeira vez que eu pisei no Morumbi com meu pai, tive o prazer de pisar no Morumbi com meu pai, gol dele. Quando eu tive o prazer de voltar anos depois e levar minha filha, gol dele. Queria agradecer a ele e a família dele. Muita paz aí, que ele renove com o nosso tricolor aí, encerra a carreira bonita no nosso tricolor. Aí, vocês são impagáveis, agradeço a todos vocês. Abraço, beijo no coração de todos vocês aí. Obrigado, paz, amigo. Amigão. Força aí, pra frente. Valeu, a vida, mano. Aí. Nós. Amém. Obrigado. Fala, mano. No seu show, Rudy. Você é o cara. Quer ir lá quinta-feira, mano? Ô, agradeço, claro que não, eu quero. Você tá convidado, é meu parceiro, ele vai lá de Vipão. Não, mas explica como que funciona. Não, né? O bar vai falar com ele. O seu show, vai fazer, deixa eu brincar, Silvio, o seu show é no Picadeiro? É, no Picadeiro. Silvio, é no Picadeiro. É no Picadeiro, mas esse tal de Picadeiro é um circo? É, é muito bom. É uma casa de humor. É, e fica onde esse Picadeiro? Fica na Vila Olímpia, rua Júlio Diniz, 176, perto da Bandeirantes, às 21 horas. Antigamente, casa de diversão era um negócio, né? Hoje é lugar de stand-up, você vê? O Portuga conhece bem, hein? Conheço mal menos, viu, velho? Conhece bem, principalmente Santana, né, Portuga? Ah, eu vivi outro mundo, viu, parceiro? Minha vida era real. Ah, o Portuga, as melhores gonos ele pegou lá. Todos, ah, não! Isso! Ai, juiz! Ele tem razão, me tratando muito. O Portuga gastou todo o dinheiro que ele ganhava em antibióticos. E verdade. Nossa, ali era uma fusão de doenças, hein? E tem um cara que não tem complexo de bezetacil aqui, o Portuga. Era uma fusão de doenças. Teve um amigo meu pra menina e a menina pro Portuga. Uma vez teve um amigo lá que foi comer alguma coisa e saiu comido pelas pulgas. Meu Deus do céu, cara. As pulgas comeram. Acho que até hoje eu tô catando pulga, velho. Nossa, para aquele lugar. Ô, Mauri. Era bom, vai. Você lembra disso, mano? 21 horas lá, só chegar lá, tá? Deplorável. Opa, eu vou falar com o bar, né? Vai falar com você? Eu saí daquela sauna. Ele vai falar com você, sim. Eu entrei na sauna e saí com medo. Gente, abraço. Que é bicho na sauna. Bom programa pra gente, que ainda vou continuar aqui ouvindo. Vou pegar minha filhinha na escola e vou continuar aqui. Valeu, galinha, um abraço. Abraço pra vocês aí. Valeu, mano. Valeu. Obrigado. Valeu, amigão. Valeu, valeu, valeu. Olha que bacana, hein? Um par de ingressos pra assistir o Rude, hein? Pô, da semana passada que ganhou, foi lá, me deu um abraço, a gente ficou. Tirou foto com ele? É. O show não é legal, mas você conheceu o Aguinaldinho ao vivo, é legal. É verdade, né? Aguinaldo, ó, e em outubro vai começar o Não Seja Rude Acústico. Acústico? Eu terei 15 minutos de um programa no meio do show dele. Como assim? Com o Aguinaldinho? É, eu vou cantar muitas músicas. É? Vou beijar tetas, vou pra cima. É mesmo? É mesmo. Culpa desse programa. E não eu estava quieto e vocês me colocaram no ar. E não agora navio. Fica no meio do show. Vai da porra do Aguinaldo. E no navio da véia vai ter uma parte do Aguinaldinho? Vai ter o Não Seja Rude com a banda Trio de Quatro. Ô Aguinaldinho, então convida o pessoal a assistir o show do Rude no navio da véia. Navio da véia agora, 2016. Mais de 60% das cabines já estão vendidas. Então é melhor você comprar logo. Vai ter o show do Roupa Nova, que eu adoro. E eu vou falar, no show do Roupa Nova, eu não sou de ninguém. Eu vou ficar pelo navio, só manjando vocês. Aguinaldo, 69% do navio. Olha que coisa gostosa. E se eu demorar mais um minuto, vai pra 70%. Porra, então você compre logo, que vai ter o show do Seja Rude com a banda. Você que gosta de sertanejo, tem Lucas Lucas, Jorge Matheus, tem Pagode, tem Paulo Ricardo. Pra Pagode porra nenhuma, tem, tá louco? O meu show tem. Não, no show do show do Rude. É, e tem a Domênica tocando o seu set em tudo que é lugar. Domênica, o seu tem colete da véia. O Silvio Ribeiro, aquele menino lindo também. O navio, olha, já fui 2 anos. O tanto que eu manjei de homem lá, nunca manjei na vida. Naquela piscina. Não, é, exatamente. É uma coisa gostosa. Tem muita mulher também. Tem muita mulher também. Para em tudo que é praia, coisas bonitas. Eu não sei qual que é esse roteiro, não vou mentir pra vocês. Mas Búzios e Cabo Frio. Olha que coisa! Búzios é o melhor lugar que eu já trepei na minha vida. Não! É bonito demais. Aquela rua de pedra gostosa. Não é possível. Você anda de mão dada ali, você parece ter a pessoa mais rica do mundo. Então você vai descer em Búzios também. Além disso, tem a piscina. Mas lembra que você ficou apaixonado pro seu Márcio Landucci? É mesmo, Márcio, que homem bonito. O Mota está com razão. Esse é lindo. Olha, Búzios é muito bonito. Se você também não quiser ficar no navio, é muito gostoso o navio. Tem aquele negócio de jacuzzi, né? Negócio de jacuzzi. Tem autoramba, tem tudo, dá pra fazer tudo lá dentro. Tem teatro. Tem o bico quando o navio está longe do mar, longe da praia. E tem o Cabo da Domênica também. Que merda é essa? O Cabo da Domênica não é frio. É verdade. Me mandaram um recado aqui. Então você feche logo o navio. Peste logo. Esse cabo, que porra que é essa? É muito gostoso e muito bonito. E ele falou que o cabo da Domênica. Cabo da mãe dele? Ah. Tua mãe tem cabo? É, cabo frio. Como é que você eu faço pra comprar agora? Não é frio. Olha, que você quiser ligar agora lá na Promoação, agência, a operadora oficial do navio da véia, você pode ligar agora e falar lá no 3624-9007. Repita. 3624-9007, tá bom? Esse é o telefone, você pode ligar agora. E como disse o Aguinaldinho, vai ter o show do Roupa Nova, hein? Belo show. Adoro. Vai ser muito legal. O show que vai acontecer, tipo, no pôr do sol. 362... Vai ser legal. E na piscina, Vai ser legal. 3624-9000... Puta, vai ser legal demais, senhora, né? Pôr do sol, caramba. Show de cara, 3624-9007, você pode ligar agora, tem uma equipe da promoção aguardando a sua ligação, tá bom? Bora. Eu tô recebendo um e-mail aqui, o mano vai ficar feliz. O Ben já não sei, mas o mano vai ficar feliz aqui, ó. Ah. E-mail do Donizete Ruiz. Olá, Sombra. Sou corintiano como mano, imparcial como Domênico e gosto de estatísticas como você. Então vamos a algumas estatísticas. Vamos lá. Em 2014, o primeiro turno terminou com o Cruzeiro, 43 pontos. São Paulo, 36, Inter, 34 e Corinthians, 32. O campeonato terminou mantendo-se na mesma ordem, com Cruzeiro, São Paulo, Inter e Corinthians, nas quatro primeiras colocações. Dos quatro times que terminaram o primeiro turno na zona de rebaixamento, três foram efetivamente rebaixados: Vitória, Bahia e Criciúma. Somente o Coritiba, que estava no Z4 no fim do primeiro turno, conseguiu se safar do rebaixamento, cedendo lugar para o Bota. Comparando o primeiro turno de 2015 com o primeiro turno de 2014, dos quatro grandes de São Paulo, a gente tem que o Corinthians melhorou o rendimento, o São Paulo piorou, o Palmeiras melhorou 72%, o Santos piorou 8%. Bom, desde 2003, somente em 3 anos, o time que terminou o primeiro turno em primeiro lugar não foi campeão. Nos outros 9 anos, o time que terminou o primeiro turno em primeiro lugar sagrou-se campeão. Portanto, afirmar que o Corinthians será o campeão este ano deixou de ser apenas um desejo de torcedor para se tornar uma afirmação estatística. Parabéns a todos da rádio pelo maravilhoso programa, Donizete Ruiz. E ele tem toda a razão, estatisticamente, são altíssimas as chances do Corinthians ser o campeão, então, né? Então, estatisticamente, como ele disse, eu acho que esse som retrata o que você falou. Porra, velho. Para com isso, já tá na frente, tá fugindo pra quê? Ou seja, infelizmente, a carreta desgovernada corintiana, ela continua toda. Passando por cima de quem tiver no caminho. Que desgovernado pode bater no caminho. RG, você sabe que eu gosto muito de você. Pode sair na curva. Só não esqueça que estatística foi feita pra ser mudada. Não acontecerá isso. Gente. RG, você sabe que eu gosto muito de você. Mas infelizmente seu time tá no lugar errado e na hora errada. Será atropelado pela carreta corintiana sem dó nem piedade. Ô, RG. E o senhor não reclamou agora? Tô esperando desde o começo do programa o senhor reclamar. Quem? Cadê? Falando aí, não passa jogo do Santos na TV, Quem? Vai passar. Quem? Para de chorar agora. Ah, mas que maldade. Você é maldoso. Que maldoso. Passa, reclama. Quando passa, reclama. Mas vocês não tem que estar empolgado desse jeito com essa besteira que ele tá falando. Não é besteira não, uma constatação. Peraí. Vai passar uma constatação de fato. Não é não. Faz tempo que não passa. O mando é do Santos, tá certo? Você deveria valorizar o jogo do Santos que tá sendo transmitido. Isso aqui é uma constatação de fato. O meu tá sempre passando. Ou em TV aberta, ou na TV, na Sport TV, tá sempre. Mas na Benta, seu Corinthians, pra falar a verdade, é Corinthians que conta. Deixa eu só falar uma coisa pro RG da CBF, que o RG é seleção brasileira eterna, é o nosso, né, vamos pra frente Brasil. Ô, RG, você acredita que a CPI, né, qual o Romário tá dirigindo, é o presidente da CPI, da CBF, ele pediu os contratos, né, da CBF dos amistosos do Brasil. Você acha que ele vai conseguir? O Romário pediu via CPI do futebol, né? Os contratos dos amistosos. A CBF, CBF. Não é uma entidade privada? Então, ele pode solicitar. Eu não sei. Diz que a CPI está pedindo. A CBF ainda não respondeu. E agora, legalmente, eu acho que eles não podem pedir. É, eu também acredito que não. E também não vai modificar e alterar nada. E, o que eles estão. Deve estar objetivando aí em pedir isso. Essa venda dos jogos da seleção, do tempo ainda lá, acho que foi o Teixeira que vendeu. Todos os jogos da seleção. Isso aí já vazou, inclusive tem uma cláusula que diz que se um jogador de ponta não for convocado, terá que ter outro no mesmo valor de mercado. Isso é outra coisa, mas querer o contrato. É pra ver isso. E os jogos, por que esses jogos foram vendidos? Meu, isso aí. Mas é uma empresa comprou, né, pô? Para. Isso vai dar porra nenhuma. Eu também acho. Nada. Infelizmente é isso aí. O RG. Já estão falando que o Marinho pode ser liberado. Estão dizendo que ele vai ser solto, né? É, mas eu acho que ele vai ter que fazer um acordo lá. Bom, e aí? Tem certas coisas que não devia nem ter acordo, então, Vai fazer acordo? Tem acordo, não. O David Braz, RG. Renovou. Aqui o acordo com o Santos, né? Renovou por 4 anos aí. Mais 4 anos, né? E o Lucas Lima, o RG, já falou o seguinte: quer ir embora no final do ano de qualquer jeito, né? Olha que ingrato. Deu tchau, hein? Mas o Lucas Lima tá na dele. Ele segurou esse tempo todo, por quê? Segurou porque ele veio proposta. O que eu disse aqui, ele apostou na seleção, numa convocação. Ué, foi convocado, agora tá na hora de ir embora, ganhar o dinheiro. Tivesse pingado uma proposta do Barcelona, queria ver se ele ficava. Até parece que o Lucas Lima, pô, não teve proposta. Deve estar os porquinhos em cima já, né, Regi? É? Já deve estar os porquinhos em cima, tentando. É a inveja também, viu? Louco, Zedão. Aqui ele, se ferrar, hein? Aqui ele dificilmente vai jogar aqui agora, em algum outro time aqui no Brasil, né? Vai aproveitar a onda e vai ficar embora. Olá, né? Deu o Elano que deu tchau também. Põe a buzina do Corinthians aí de novo. O Elano, 3 meses. Põe. Tá querendo zoar ou Lazarão? Não, põe aí, põe aí, põe aí. Pra quem? Eu vi até achar a buzina ali. Já, aí. O que você quer? Evidente, põe aí. Olha aí. Eu vou, vou pôr no Palmeiras aqui. Pô, mas essa bugina é velha. É antiga essa bugina. Ô, Zedão, isso é um calhambeca, Zedão. É, não chuta ninguém. Agora, você imagina, a bugina do Santos, se é do Palmeiras, tá assim. Não, ele que falou, esse mas trouxa não, aí. Você toma conta dele. Pega bronca, Domênico. Você imagina, se o Palmeiras hoje tá atrás do Corinthians, é o segundo time, você imagina o Santos, que é o segundo. Mas ele não falou nada do Santos. Mas ele não falou nada. Toma conta dele. Olha, Paulo Nobre. Pega conta desse trouxa aí. A buzininha do porco, ó. Olha lá, olha aí, o outro. Olha lá. Entrou água, Pega na buzina aqui, ó. Pega aqui, ó, nessa buzina aqui, ó. Trouxa. Ai, pega aqui, ó. Buzina aqui, ó. Buzina. Buzina no câmbio automático aqui, ô trouxa. Nossa, e o dia que Portugal falou, vou morder seu biscoito, lembra? Buzina no câmbio automático? É, buzina. Quer buzinar? Buzina aí, ó. Eu não. Mas aonde? Vai pro inferno, você. Buzina no câmbio automático? Como é que é isso? Câmbio automático, não precisa mexer pra ficar. Tá tudo bem aí, Domenico? Não, eu não entendi. Cadê aquela buzina que você imitava, lembra? O carro do Tobias sem buzina. Aí sim. Ah, essa daí é do buzina aqui do na Santos. Calota, meu. Buzina na calota? Vocês estão loucos. Seu Mota, ei, Santos, acabou? Acabou. Só isso? Pô, já falei pra caramba. Não é lá que tem confusão, não. É. Quer dizer que vai ser a pita é aqui na capital. Vergonha, Corinthians. Sim. O Santos contratou, o Corinthians Santos? Contratou aí o Isaac, né? Artilheiro da Copa São Paulo. Isaac? Né? Isaac. É. Nome do meu sogro. É, da Bota. Como diz o mano, nome hebreu. Inclusive, o Corinthians é o povo hebreu atual. Que mano. Por exemplo, ele tá sendo perseguido. Mas de novo. É verdade. Mas que papinho perseguido. É verdade, é verdade. O Corinthians é o povo hebreu e o futebol brasileiro é o Egito. Isso. É verdade, o Corinthians tem que fugir daqui, cara. É o Egito do sábado à noite. Mas fala aí, ô. Quebra esse galho. Você podia ir pra Bolívia, né? Manda embora pra Argentina. Então, o Corinthians tá sendo. Quebra o galho. O Corinthians, ele tá sofrendo mais do que os judeus. Porque o Corinthians, ele vem sendo perseguido há mais de 40 anos. Os judeus foram perseguidos por 40 anos só. Aí eu vejo como juizada persegue. Judeu, ô, mano. Fugindo do Egito, fugindo do Egito. Põe alguns mil anos nisso. Não, depois. Os judeus se ferraram muito, porque naquela época não tinha o Foursquare. Porque senão os caras habilitavam aqui, ó, falavam, cola aqui que aqui tá de boa. Aí os caras iam direto pra aquele lugar. Agora ficaram rodando, fugindo lá e perderam muito tempo fugindo. Tá, gente, nossa, é verdade. Olha as coisas que ele fala, velho. É um maluco. Mas é verdade. Cobrir que o Corinthians tá sendo ajudado. Ô, RG, se tivesse um iPhone naquela época e pusesse lá, compartilhar a localização, fala que ele tá de boa. Todo mundo ia naquele sentido. Mas no desenho do meu tecido, velho. E assim, os caras iam colocar uma torrezinha lá e colocar um roteador ali. Mas é ia ser dono de todas as torres. É que possivelmente eu cobrar a internet. É, ia ser um problema. Mas é isso aí. E que mais, Motinha? Vamos lá. Motinha saiu. Ah! Se quiser, tem informamento do Parmeiro. O cara tá dando informação. Deve ter sido alguma coisa. É, urgente. Não, mas com relação ao Corinthians aí, o Corinthians ele vai então com força máxima amanhã. Pra desespero do Santos, desculpa, viu, gente? Mas o Corinthians ele vai ter que fazer o que foi designado. Você vai por ter exemplo, que fazer gargarejo com não, essas não palavras é isso, não é aí, hein? Ó, você pegava um carrasco antigamente, Benjamin. A função dele era triste, mas ele ia lá e cortava a mão, cortava a cabeça. Você tá histórico hoje, hein? Não, é verdade. Tá. Sombra, qual era o papel triste do carrasco antigamente? Descer a cordinha lá e guilhotinar. Ah, descer a guilhotina. Ele não gostava de fazer aquilo, mas ele precisava. O Corinthians ele não gosta de fazer isso também com os outros times, mas ele tem que fazer. É obrigação. E amanhã o Santos passa ao vivo na Globo. Amanhã vai passar ao vivo. Eu não tô vendo chororô, porque... Ai, que o time não passa na Globo. Só uma pergunta. Vai televisionar o Santos. Tá bom, só uma pergunta. Você acha que vai passar só quando o Corinthians estiver atacando ou liga a TV? Posso fazer uma pergunta? Não dá ideia pros caras. Aí quando o Santos pega a bola, fica aquele monte de negócio colorido na tela. Posso fazer uma pergunta? Não dá ideia pra ele não, hein? Gente! Posso fazer uma pergunta? Gente! Depois desse espetáculo todo, uma pergunta simples. Mas você concorda comigo que o Corinthians é o povo hebreu? Vocês vão entrar com 11, né? Possivelmente. Ah, por quê? Tem entrado mais? Inclusive, no primeiro. Geralmente tá entrando. Não. Tá entrando com que veste ou amarelo ou preto. Tá entrando com 14. Ou amarelo ou preto, aí, gente. Vocês precisam dar um F5. Vocês precisam dar um F5, porque o Corinthians foi garfado no jogo do Campeonato Brasileiro, jogo de ida contra o Santos. Teve um pênalti claro não marcado a favor do Corinthians. Eu fiquei sabendo que a RG insinuou. Então, antes do senhor fazer uma insinuação ridícula como essa. Tô insinuando nada, tô perguntando. O senhor insinuou sim. Então, antes do senhor fazer uma acusação leviana como essa, o senhor deveria se recordar do que aconteceu no jogo de perguntando. É um aberto em cada ponta e um que corre livre com o apito no meio. É? Ele falou, é um aberto em cada ponta e um que corre livre com o apito no meio. Entendi. Com liberdade pra atacar o adversário. Entendi. Esse aí, é um que corre livre. Esse é bom, esse é artilheiro. É um aberto em cada ponta. Ó, o avião passando aí, ó. É, anotou? Tá todo mundo anotando, tá passando mais um avião aqui do Estádio 97. Concorra a uma viagem para Barcelona para assistir U2, ingresso sold out, só aqui na Energia 97, só aqui no Estádio 97. O oferecimento no Estádio 97 do Grupo Esser, construindo com valor, ele ar muito além da partida. Mano, vamos falar da Bozano? Opa, vamos aí, Sombra. Vamos lá, né? Vamos lá, né? É, Sombra. Gente, o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele que tá parecendo aí uma lixa, velho. Tem que se cuidar, velho. Senão você vai pegar aquela gatinha na balada, ela vai passar a mão, você vai falar, nossa senhora, parece aquela pedra que minha avó usa pra raspar o calcanhar, velho. Nossa senhora. Tem que se cuidar, senão você não vai pegar ninguém. Vai ficar igual o Portuga. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Eu sei que agora você tá aí no trem, tá no metrô, tá no ônibus, cara. Tem aquele cara aí que tá com aquele braço levantado, mano. Tá até ardendo o seu olho. Parece que ele tem uma colher de sopa de wasabi no sovaco, velho. Então, amigão, bate no peito desse cara e fala: velho, usa a nova linha Bozano. Para de feder. Entendeu? A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem, RG. Ai, puma. Isso aí. É isso aí. No peito do cara. Rapaz. Vamos lá, agora momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. É verdade. Vai lá. Alô. Alô. Quem fala? Consegui, baralho. Consegui, baralho. Quem fala? Tô quase conseguindo, tá vendo como eu tô? É o Daniel Decanini. Você não tá conseguindo, eu tô não, perto ali da Joana da Confusão. Né? Um abraço pro meu amigo Cadu Cortez aí também. Grande nome. Ô, Cadu Cortez. Sangue bom demais. Viajei com ele. E abraço. Pro Raul também, que é gente boa. Também. E o Vitor Hugo, que é bacana, mano. Eu vi ontem o programa, ele é muito gente boa. Ó, esse moleque é gente fina, viu, Domingo? Ô, o que ele cantou lá depois? Ele é engraçado, foto, esse cara aí. Leonardo, mano. Eu juro. Leonardo. Figura. ele é engraçado, esse cara aí. Ô, meu velho, quantos anos, hein? 26. Nome completo? Daniel Decanini dos Santos. RG2.6 hoje, você acha que é legal hoje, na terça? Ah, eu gosto de cara que tem palavra, velho. Como assim? Segura a onda. É? Ah. É, se você ficar dando Decanini por aí, você entendi. Você perde a credibilidade. Ah, entendi. Sensacional. Ô, Domênico, eu tinha um cachorro. Que cachorro você tem? Eu alimentava ele de biscoito Canini. Toda vez que ele fazia coisa, biscoito Canini, entendeu? Canini. Basta pro Paulinho e pro Robson, meus amigos que jogaram comigo lá. De Canini, biscoito Canini. É, entendeu? O teu Ceará tá indo pro saco. Tá nada, nós vamos só subir. Pegar eles lá, ó. Vai que é legal, é? Vai que é legal. Vai que é legal. Ô, velho aí, qual que é o bairro? Que é, vamos ver se o Dom Benjamin acerta aí. Parque Secap. Que é o que eu conheço, é Guarulhos. É, isso aí. É nóis, GPS Man, não tem pra ninguém não. Time. Tamo junto. É nóis. Time. Que é Tricolor Paulista. Tricolor Paulista. É o Tricolor. Vou passar Tricolor. O carro amanhã no Ceará. Quinto jogo. É o mínimo, né? Quinta. Eu tô acostumado que é amanhã. Você tá ansioso pra jogar logo de novo, né? Quinta. É o Ceará. No esquema do Osório, vai pra cima. Tá animada, bota, pai? É. Fala aí, amigão. E aí, o Tricolor, cara, foi um... Foi um simples tropeço no sábado ou você acha que tem mais que isso? Ah, cara, eu, você avaliar os últimos jogos aí, jogou bem contra o Atlético, massacramos o Atlético lá na casa dos caras, faltou só acertar a finalização. Jogamos bem contra a Galinhada aí, se não fosse o... Se não fosse o Zapito amigo aí, a gente tinha ganhado dos caras. Galinha é sua titia. Titia, juiz. Galinha é sua titia. Ah, juiz. Aquela véia solteira. Ah, juiz de novo. Toda tia solteira, né, velho? Mas foi só um tropeço, só Sombra. Acho que pelo esquema que o Osório tá colocando aí, o time jogando bem ofensivo, a gente tem chance aí. E não vai ter o Rogério, viu? Estou falando que talvez era... Mas é, o Motinho, pra ganhar do Ceará no Morumbi, precisa, né, você véio? Pode vestir aquela sua camisa de goleiro e ficar lá debaixo do gol, você? Não, menos. Que não vai acontecer nada. Olha, olha. O normal. Olha. Ô, Domênio, para. Vamos parar com isso. Ceará, futebol. O Ceará vem sem oito caras e a lanterna da Série B. Mas tá sem oito. Os caras não aprendem, Domênio. Ah, mas vai passar o carro, Domênio. É, o Goiás também, todo mundo falou que ia passar o carro. Goiás, porra. Mas o Goiás o quê? Goiás é Série A, pelo menos, velho. É mata-mata, é diferente. Futebol não é isso. Isso aí, gente. Se não jogar, não vai. Se não jogar, não vai. Mas tá, vai jogar, porra. Vai jogar. Os caras sabem que é importante. Quem garante que vai jogar? Quem garante que não vai? Não sei. Por isso que eu tô falando. Mas por isso que eu tô falando. Não, vocês estão aí garantindo 100%. Vai chegar na final. Relaxa. Ah, peraí. Tem medo do Ceará em casa? Chupa prego com rosca de anão, hein, mano? Ninguém tem medo do Ceará. Não, chupa prego com rosca de anão, mano. Ninguém falou que o São Paulo tá com medo do Ceará? Vocês estão falando que já passou, é diferente. Já passou. Ô, Silvio, o que é chupa prego? Ó, chupa prego com rosca de anão, mano. Tem medo do Ceará? Receio do Ceará em casa! Ô, Silvio. Não dá, você tava sumido, Silvio. É, não, tô aqui só observando vocês falando. Mas concorda comigo? Tá agora? Você tem receio do Ceará? Você tem algum receio? Não. Vai assistir tranquilão, sabendo que vai ganhar? Não. Todos são fortes. Assistir jogo, eu nunca assisto sabendo que vou ganhar. Mas não é questão de ter receio. Parado, olha, evidente. É assistir jogo e banheira de vidro, hein? Oi. Você, como torcedor, você acha que um técnico... você gosta desse princípio de fazer rodízio ou você acha que o time tem que ter aquele 11? Olha, cara, se você for pegar o histórico aqui do futebol brasileiro, normalmente eles não costumam fazer rodízio, mas eu acho que é bacana essa ideia, você dá oportunidade pra todo mundo entrar, jogar bem, manter aquele ritmo de jogo, eu acho que é interessante, eu acho que pode dar certo. Mas tem que apostar, né? Você sabe uma coisa que é engraçada, né? A diretoria tem que apoiar. Né? Esse é um debate que vem acontecendo na imprensa faz tempo e ontem a gente estava falando bastante sobre isso aí, né? Uhum. Que nem o Benja ontem vinha dizendo que tinha informação de que os atletas não gostam do rodízio. Mas aí a gente vai recordar várias discussões aqui de jogadores que falam, cara, não dá, a gente não consegue jogar duas vezes por semana. É. Porra, os jogadores mesmo reclamam da maratona que é o futebol brasileiro. Mas se você apresenta o esquema de rodízio... Ele reclama também. O jogador reclama também. Ele reclama de aliás, tudo, o Osório, nessa mesma entrevista aí que estou usando hoje, ele falou exatamente isso. Ele falou assim... Essa entrevista foi pro Bola da Vez, é isso? Foi. Isto. E ele falou do assim, Stuba, claro. Exatamente, que ele faz isso para descansar o jogador para que ele esteja pronto para o próximo jogo. Então você vê como o mimimi de boa parte dos jogadores do futebol brasileiro, ou seja, reclamam de maratona... De jogos. Mas não gosta de ficar no banco. E reclamam. De ficar no banco. Será que é por causa do rodízio? Me parece que reclamam de tudo. Me parece que tem uma confusão aí. Vagabundo. Eu acho que não é a questão, não é esse rodízio. O que eu acho que o Osório ainda está procurando é um time. É um time. E depois que ele tiver esse time, essa base. Aí pode ser que ele vá... Ele troca várias peças. Essa coisa de... Desculpa, sim, mas claro. Essa coisa de 6-7 jogadores toda vez, não vai funcionar. O homem treinou Atlético Nacional 2 anos. Não é isso. Eu entendo o que você está falando, é até sua suposição. Mas ele treinou o Atlético Nacional 2 anos e raras as vezes, acredito que talvez nem nunca tenha acontecido, não tem informação certa, mas ele repetiu o time. É a característica dele. Agora, é aí que tá, a filosofia dele. Ele trabalha jogo a jogo. É, ele é assim. Ele fala mesmo, até ele fala assim. Agora, quando São Paulo trouxe ele trabalha jogo a jogo. Cada jogo é diferente. Inclusive, ele usa um exemplo, ele fala assim. E tem uma outra coisa, né, Mota? Quantos jogadores ele perdeu aí com contusão e venda? Ah, uma meia dúzia, né? Então, seis ou sete jogadores, sei lá. É, meia dúzia. Mas o Corinthians também perdeu. Entendeu? É, então. Mas o Tite levou o time pra arrumar o time. Mas o Tite conhece mais o Corinthians do que o São Paulo, mano. Mas é diferente, né? O Tite conhece bem o Corinthians. O Tite ficou com uma defesa ali, queira ou não, consistente. Tem o goleiro, queira ou não, porra, é um cara firme. Os volantes. Os volantes. Mas perdeu o melhor ataque da América Latina, que era Sheik Guerreiro. Mas você não falou que agora é Luciano e Malcom o melhor ataque da América Latina? Hoje é. Mas na época havia perdido. Então, e o São Paulo pode perder aí, né, o Pato, né, mano? Ele disse que o Corinthians está conversando aí com o Galatasaray, né? Mas parece que a proposta que vai chegar aí é do Wolfsburg, Motinho. Wolfsburg. É, mas disse que o Corinthians está conversando é com o Galatasaray. Ah, eu não acho que... Mas aí, ao mesmo tempo, tá acontecendo o quê? O Kardec aí voltou a trabalhar com bola, né? Kardec, mas o São Paulo não tem que assinar a venda ou precisa receber uma parte só? Só se, assim... Precisa se receber... É, segundo... Tem que, eles vão entrar num acordo, parece. É, segundo o Globo.com, houve uma primeira oferta que não seria a de 10 milhões de euros. E o Corinthians forçou uma proposta maior, né? O Sunderland teria feito uma oferta de 5 milhões de libras, que correspondem a 26 milhões de reais. Né? Agora eu não sei, isso aí tá, se não chegar a 10 milhões de euros, isso aí cabe ao São Paulo também analisar... Ser maleável ou não. Ser ou não ser. Aí não sei se eles vão botar na balança, às vezes que o São Paulo pediu para o Corinthians liberar o Pato para jogar os clássicos. Né? Ó, Chumbra, sabe o que eu acho que vai acontecer? Que vai acabar o contrato do Pato com o São Paulo, não vai haver proposta, e o Corinthians vai virar pro São Paulo e falou, quanto vocês têm? Não vai. Você acha que não vai acontecer? Não vai. Isso vai acontecer mesmo, Portugal. Eu acho que vai, cara. Eu acho que vai chegar o Toletão e falar, velho, quanto você tem para me dar para esse cara aqui? Se o São Paulo fizer uma oferta de compra pelo Pato, gente. Primeiro que o São Paulo não tem dinheiro. É. Primeiro o São Paulo não tem dinheiro. Primeiro que seria um absurdo, o absurdo dos absurdos. Terceiro, gastar o quê? Quem sabe? Tá, o Corinthians não vai vender por 10, vai vender por 7 milhões de euros. O São Paulo fazer um exercício econômico de 7 milhões de euros, que seja, vai, para contratar o Pato, seria... Ó, eu vou te falar uma coisa, seria revoltante, cara. É, seria revoltante ver o São Paulo... gastar 7 milhões de euros que fosse para tentar contratar o Pato. Oh, mas vindo desse presidente aí... atual diretoria, a gente não pode esperar nada, viu? Sim, por isso que eu tô dizendo que seria revoltante. Acho que poderia acontecer alguma coisa, mas eu não duvido. De o São Paulo liberar o Pato e colocar uma negociação aí com o Ralf, alguma coisa nesse sentido, não? É, mas o Ralf vai sair de graça do Corinthians? Vai dar dinheiro pro... Quando? No final do ano? No final do ano, contrato do Ralf. Sai de graça. Pensava que ele tinha mais 6 meses. Não... Agora, uma negociação que eu não sei, não é nem negociação, mas é alguma coisa bem parecida com o que aconteceu com o Valdívia, eu não duvido no fim do ano acontecer algo do tipo Luiz Fabiano Corinthians. Eu não duvido. Eu duvido. Você duvida, Ben? Duvido. O Luiz Fabiano... Também não vai Estados Unidos. O Luiz Fabiano vai tentar fazer o último contrato dele lá fora. É. Ah, é? Estados Unidos, Kaká deve levar, né? Eu não acredito, não. Kaká deve dar uma força pra ele, né? O que eu não duvido... É Estados Unidos, é o São Paulo ainda tentar trazer o Valdívia no que vem. Isso eu não duvido. Você acha? Não, acho. Não duvido. É mesmo? Eu não acho que o Valdívia cumpriu o contrato dele lá. Eu também acho que não cumpri, não. Meio estranho. Mas se o problema não era a questão contratual e o problema era o conselho, era a repercussão interna, por que não trouxe agora? Depende. Vamos ver. Hoje o Osório hoje ainda não tem aquela força pra pedir. De bancar, né? Ele pediu. Ele falou publicamente, gostaria de ter o Valdívia. Isso aí, a gente tem que esperar pra ver como é que acaba o ano. E precisa esperar como acaba o ano. Se o São Paulo se consegue se reerguer, a conversa é uma. Se o São Paulo não consegue se reerguer, a conversa é outra. Para ficar para Libertadores, eu acho que o esforço... Vou te falar, ano que vem, o São Paulo vai tentar se livrar do Ganso. São Paulo vai perder Luiz Fabiano. Mas já tentou agora. Não, mas não era do jeito que você acha que saindo o Ataíde vão ainda tentar trazer o Lugano com 36 anos? Acho que se o Aidar fizer isso, vai fazer uma bobagem do tamanho de um trem. Aí eu vou te falar, gente, o Lugano foi legal no São Paulo? Foi. O Lugano dá acabou, mais. Né, meu? Mas é o Aidar. Ah, mas trazer pra fazer média com meia dúzia de torcida organizada. Mas ele como... Traz ele como dirigente. Eu acho que ele tá vendo jogos do absurdo, hein? Trazer como dirigente. Não é porque o cara foi ídolo do clube. Mas como dirigente, que experiência que tem o Lugano pra ser. Não é porque o cara foi ídolo do clube que o clube é obrigado a contratar o cara pra alguma coisa. Uma das coisas mais bizarras que eu acompanhei no futebol recentemente era quando eu via torcedor do Palmeiras falar: tem que trazer o Evair para dirigir o Palmeiras. Tem que trazer o César Sampaio. E torcedor do São Paulo falando. Não, tem que pôr, olha, o Rogério aposentar, tem que pôr o Rogério de dirigente. O Raí. Aí tem que pôr o Raí de dirigente. Tem que trazer um cara olha, tem que trazer o Dario Pereira de dirigente. Eles não jogam só mais, porque gente. O cara foi ídolo e foi. E foi jogador? Eu acho burrada, mas os caras vão acontecer, pode acontecer. Eu acho o seguinte, é que nem amigo. Esses caras, você acha que ele não pensa nisso? Eu acho o seguinte, é que nem amigo teu. Se você precisa fazer um negócio, que um amigo seu tem esse negócio, é legal fazer, o cara é bom e o preço é legal, e um outro cara que você não conhece, eu faço com um amigo meu. Mas o cara tem que ter um negócio legal, um produto bom. Fazer, né? Tudo bem. Senão não basta ser amigo. É a mesma coisa, é lógico. A mesma coisa de você trazer um jogador. O Corinthians trouxe o Edu. Mas pô, eu tenho preparo, né? Então, você leva o Domênico falando, pra tocar na sua festa porque ele é bom DJ. É teu amigo? Legal, mas justamente. É bom DJ. Obrigado. Justamente. Se o cara é meu se amigo. Se ele fosse seu amigo, se o cara mas é fosse uma porcaria. Se fosse um mané, eu não ia fazer. Obrigado. Então, se você pode trazer um ídolo pra trabalhar no clube, eu sou moral, totalmente então, favorável a trazer. É igual o Santos levar o Zinho. Mesma coisa. Não, mas eu sou favorável. Não, mas o Vasco levou. Não, mas eu sou favorável a trazer o ídolo. Eu não tenho problema nenhum com o cara que jogou no clube. Contanto que o cara seja um cara preparado. O Edu, tá aí o exemplo do Corinthians, gente. O Edu tá lá, Edu, o Edu é o cara que se preparou. Mas quando alugando, eu aposto que estão vendo os jogos dele no Cerro Porteño. Alguém deve estar acompanhando, desempenhando. Eu não sei como é que é o desempenho. Gente, achar, que, deve olhando, achar né? Que o Lugano vai chegar hoje. Eu também acho. E resolveu o problema da zaga de São Paulo. Imagina. Cara tão louco. Não teria perdido o Lugano sem Lugano em campo. Tem que apostar no Breno. Não, eu acho que o Breno é o cara. Esse sim. Hoje sim. Ah, mas eu, Luiz Eduardo, eu só vejo é a ruim. Seguinte incoerência. Olha, entenda o que eu vou falar. Eu só vejo a seguinte incoerência. Não, não sei, assim. Às vezes você vai trazer um cara da terceira divisão e não trazer o Lugano, eu vejo inconsistência e incoerência. Tá? Então, pra trazer um cara da terceira divisão e trazer o Lugano, traz logo o Lugano. Tá? Por aí. Agora, também tem um pensamento igual ao do Mano. Tenho medo do Lugano vir e se queimar. Com certeza. Porque se o cara vem e joga mal, primeiro... E a chance disso acontecer é de 90%. O torcedor, que é aquele que fica gritando Lugano, é o primeiro a chutar a porta do carro dele na saída, certeza. Se ele fizer bobagem. Certeza. Três partidas má dele, acaba a história dele. Se o cara falhar num clássico contra o Corinthians, se o cara falhar num clássico, clássico contra o Palmeiras... Elétrico. Vai ser... Obrigado, verdade. Foi cretino, foi grotesco. Vai ser o primeiro até a porta do carro chutada. Vai, com certeza. O Rogério, quando falha... Tudo que ele fez. O Rogério, quando falha... Nossa, mas já tem uma chuva. Hora de aposentar, né? Aí nego fala. E nego... O São Paulo tá nessa por causa do Rogério. O Luiz Fabiano, quando chegou... O Mota foi cobrir lá, tinha uma porrada de torcedor. Hoje em dia os caras que ele foi. Hoje em dia os caras criticaram, o cara xingaram. É que o Luiz Fabiano não foi campeão do mundo nem da Libertadores. É diferente. Ah, mas tinha uma moral, né, Sombra? O Lugano eles esperavam. O Lugano mais. Tem mais moral que o Luiz Fabiano. Mas se falha dois, três jogos. Mas se falhar, vai pro mesmo mas saco. Mas ficou o Rogério, esse é o exemplo. Ficou o Rogério. Aí acaba toda a história dele. O único cara que o São Paulo poderia trazer no que vem de volta e todo mundo ia gostar. Quem? É o Muricy. No lugar do Osório? Tá louco, bicho. Não tô falando pra mandar o Osório embora. Não é isso que eu falei. Eu tô falando, se o São Paulo trouxesse o Muricy de volta, eu tenho certeza que o torcedor ia adorar. Não tô falando que tem que mandar o Osório embora. Falei ontem aqui pro Sombra, se fosse o Aidar, fica o Osório e eu mandava 98% desse time embora. Sem dúvida. 98 eu não digo, mas... Pode falar. Uma metadezinha aí, vai bem. Ô, Daniel... Oi. Tudo de bom pra você, deixa seu palpite tudo pra de bom. São Paulo e Ceará, cara, pela Copa do Brasil, quinta-feira. Tem São que Paulo. Ser no mínimo um 5-0 e não tomar nenhum gol, né, cara? Porque se tomar um gol do Ceará já tá feio. Mas se for 4-1 não tem problema. É, 4-1. Não, mas não pode tomar não, porque senão não, a Zé dá pra jogar lá. Um a gente vai tomar. Como assim, meu? Azar, isso não vai nada. Vai. Bom, pô, goleiro tem que fazer 4, tem que fazer 4. O Pato vai brilhar muito. O Pato, vamos lá, passar o carro. Queria mandar um abraço pra vocês aí. Tá mandando. Sempre tá acompanhando. Vocês são demais. Fala pro mano tirar essa buzina da música da Anitta aí, que não tá virando, não. Porra, mano. Você vai ver no final do que música do show das poderosas. Essa buzina do show das poderosas. Eu falei aí, pra você, tá mano. Que era da Anitta, hein, mano. É da Anitta isso aí? Essa buzina aí. Anitta. É da Anitta isso aí, mano. A buzina do show das poderosas. O Rudy já tinha falado. Ó, o cara tá dizendo que é show das penosas. Isso aqui parece buzina de Anitta, ó. É. Ouve aí. Parece. É. Preto, tá igualzinho. A Anitta da tua irmã. Prepara. Ai, juiz. Pode chamar a Anitta, gente. Agora que você foi pra TV, tá trabalhando mais e tem mais tempo pra pensar nessas atrocidades, não é? Não. Cartão amarelo pra você agora. Você é irmã do cara chamar Anitta. Isso é uma ofensa? Anitta é um nome ofensivo? Não, a presença de Anitta é legal, não é, Domingo? Ah, é legal. Era gostoso, é bom. Era uma vadiazinha. Ah, né? Mas não era bom? Porra, eu gosto. Mas era uma vadiazinha. Se fosse sua irmã, você não ia gostar. Lógico que não, é tomar uma cor todo dia. É a buzina corintiana. Daniel, um abraço, Daniel, valeu! Um abraço, valeu! Tá. Três ouvintes na sequência, esse é o momento sem parar. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Olha aí, Dodô, mais um ouvinte no ar. Vamos lá. Minha irmã. Alô? Quem? Alô? Oi, alô? Oi. Alô? Oi. Alô? Alô? Oi. É quem fala? Quem fala? Alô? Você inibiu o rapaz, pelo menos. Alô? Alô? Alô, quem fala? Alô? Ele tá achando que tá ouvindo. É boa noite, boa noite, quem fala? Daqui a pouco o sexo do bebê. Ah, caiu. Tadinho, né, caiu. Tadinho, caiu. Tadinho é filho de rato que nasce no mato. Não fala isso, alô. Alô, falava Dani. Alô, coitado do cara. Quem fala, alô? Rogério. Ô, Rogério, tudo bom? Tudo bom. Rogério do quê? Cláudio Rogério Martins. Falaram tadinho. Pergunta pro Rogério se ele acha que o outro foi tadinho. Ah, ele gostou que o outro se ferrou pra entrar no ar. Pronto, vida Dani. É assim mesmo. É. E quantos anos, meu velho? Uns nascem pra sofrer quanto outro rico. 42. 4.2. Se a vida começa aos 40, RG? Ele tem dois. Tem uns que saem do armário. Tem outros, ah, assim? Tem outros que saem de trás dos Martins, entendeu? Ah, sensacional! Gente, que piada ruim, gente. Perguntei alguma coisa. Ô, RG, você viu o programa da Xuxa ontem ou não? Ah, tem mais que fazer, né? Mas a Xuxa mitou quando ela levou a menina que senta lá, a Cláudia, que não é Cláudia, né? É Érica. Você gostou, Matheus? Ah, foi um negócio? Sabe aquela menina que senta lá, Cláudia? Mas me chama de Rogério, tá? Tá, Rogério. Rogéria? Oi, Rogério. Rogério. Sou fã do seu trabalho, Rogério. Parabéns. Tá bem na novela, né, Rogério? 4.2. Sou homem. E qual que é? Opa. Gente, e qual que é o bairro? Eu moro em Santo André. Santo André, não. Santo André. Benji, se eu falasse que era Paraíso, ele ia falar que... Onde? Que eu... Bairro Paraíso. Ele ia falar que era aqui perto, né? É, ele ia falar que é aí perto. É o bairro do Mó. Você já ajudou ele. Eu gostei disso, você ajudou ele. Santo André é nós, eu morei em Santo André. É, eu sei. Mas legal que você ajudou ele, viu? Bacana isso, da sua atitude. Cara, não acredito que eu... Cara, valeu, cara! Que eu consegui. Liga e desliga de novo. Eu trabalhei na Avenida Gilda. Ah, moro do lado. É, do lado. É, ali, é do isso lado. Aí. Vocês vão descobrir que e Domênico, você sabe que Gilda é nome de velha. Não existe a Gildinha. Gilda. Não tem uma Gilda de 15 anos. Não existe nome essa de é a Gilda. Velha. Existe. Ah, não tem. Tem. Sombra sabe. Não existe. Nome não tem. A Sombra não sabe nada. É minha filha, é Gilda. Sombra sabe. Nome não existe. Nome não tem idade. Gilda é velha. Não existe nome. Gil. Nome das panteras. Gilda. Gilda não existe mais menina com nome de Gilda. Não acredito que tenha uma garotinha chamada Gilda. Não tem. Não tem a Gildinha. Vai na minha. Mas não é que é nome de velha. Só não vai ver criança com nome de velha. Não se renova o nome, virou velha. Imagina, tá voltando. Maria, Antônio, João. Era Maria não é nome de Maria não vai. Nunca saiu de moda. Nunca saiu de moda. Pedro. É nome de velho, porra. Rodoberto. Ô, meu velho, e qual que é o time aí? O time? Sobe o hino do Tricolor. Tricolor. Nossa, uma semana Tricolor, né? Tá vendo? Os caras tão participando. Ô, Rudy. Oi. E o Pedro Leme mandou um tweet dizendo que seu show é demais. Tô esperando a banda para ir mais uma vez. Pedro Leme. Valeu, Pedrão. Vai lá, mano. Aí, ó. Pedro... E aí, Tricolor, vamos passar outubro, o carro amanhã? Ah, ele foi no show. Pedro olha, Leme, do Leme ao Pontal. Amanhã é obrigação. Do Leme ao Pontal. Só que eu discordo de você, viu, Mota? Com relação ao nosso técnico, tá? Eu, pra mim, esse cara tá meio perdido. Ele não conhece o futebol brasileiro, tá? Esse negócio de rodízio, principalmente, você pegar lateral, colocar ele na ponta direita, você pega zagueiro, coloca ele pra jogar de meio campista, você pode ver os dois caras marcadores, depois que o Souza saiu, quem são os volantes do São Paulo hoje? Mas ninguém sabe. Mas ainda é problema de matéria-prima? Mas pode ser, mas então, pra que você vai fazer rodízio com gente ruim? Ué, mas aí não quer dizer... Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a matéria-prima, outra coisa é o esquema do cara. Pois é, ele tinha o Thiago Mendes pra jogar, ou o Ricardo lá, o outro lá, o que foi vendido e depois voltou. Mas aí o problema é o quê? É o processo ou são as pessoas? É, isso que eu tô falando. Eu acho que são dois... Matéria-prima ou o processo? Ó, você tem pessoas, processos e produto. São três coisas. É, eu acho que você tá assistindo o sócio, né? É quem é do marketing, é comercial. Ah, então, que ele... beleza, merchan. Então, merchan... merchan Leves, que beleza! Apito então, amigo é o marketplace, né? Vai, ô. Então, vai, ô, Lemones, fala aí, Lemones, vai lá. Então, Lemones, o que acontece? Lemones? Primeiro, ô Sombra, você lembra que logo no início do campeonato no Murumbi, eu tava assistindo o jogo, acho que era num sábado à noite, eu tava comendo um churrasco, São Paulo tava ganhando de 1-0, tava jogando mal, acho que, não sei se foi com Juventude, não sei, uns time aí ruinzinho. Aí eu falei assim, ele tirou um atacante pra colocar, já tava jogando com três zagueiros, ele tirou um atacante, colocou mais um zagueiro, só sei que o São Paulo terminou com cinco zagueiros naquele jogo. Você vê que ele desconhecia o time que ele estava jogando, né, o contra. E aí o que aconteceu? 40 do segundo tempo, o São Paulo tomou mais um gol. Foi o Avaí. Né? Então, ele, contra o Palmeiras, ele foi jogar no Parque Antártica. Meu, um time todo desarrumado. Sábado passado, a hora que eu comecei a assistir o jogo, eu falei assim, as laterais do São Paulo, principalmente ele jogando com a zaga adiantada, tomando bola nas costas dos laterais, aqueles cara rápido que vinha pela direita ali. Pra mim, eu não gosto do revezamento. Eu acho que pra mim, no futebol brasileiro, tem que ter os 11, tá? Eu nunca vi, hoje eu vi numa programação aí da televisão, da rádio, o cara fala, não, que a Alemanha jogou aqui no Brasil e ficou mudando o jogo. Imagina, você pega o Barcelona, fala que na Europa se joga com rodízio, não joga. Gente, você pega o time do Barcelona, você pega o time do Bayern, você pega o time do Real Madrid, tem 11 jogadores. Sai um, entra outro. Tem 11, peraí. Então, mas tem 11. mas 11 titular, meu amigo. Mas peraí, velho, é assim, por exemplo, na Inglaterra, eles mudam um time que é o Arsenal, por exemplo, ele joga com uma equipe na Liga, outra equipe na Copa, isso eles fazem. É igual no Campeonato Espanhol, o Barcelona faz isso. Mas depende do adversário também, depende, gente. Da competição, eles têm duas equipes. Mas você tem um 11, ele não tem duas equipes. Time ainda. Mas Diga. Então, ele não definiu os 11. Olha, você pega o Edson Silva e você pega o outro zagueiro que jogou pela direita lá, o Toloi. Pelo amor de Deus, os dois são ruins. Mas o ouvinte, ele tem razão. Porque é muito fácil você fazer um rodízio quando você tem na tua mão aí o time do Bayern. Quando você tem o Real Madrid, quando você tem o Barcelona. Agora, quando você tem o time limitado, se você tem um jogador aí que, teoricamente, pro nosso mercado é nota 7 e ele é titular... O reserva, ele possivelmente não vai ser nota 6,5. Então, mas aí ele vai ser nota 3. Mas eu acho discutível, o seguinte. Pra quem intercalar esses jogadores, tem que usar o que você tem de melhor. Amigão, abaixa um pouquinho o volume do seu rádio, por favor. Muito, mas, tipo, mano, mas sabe o que eu entendo? Se desgasta, é enchelagem 12 horas. Tá. Isso se desgasta. Mas eu não... As horas... Assim, mas eu não acredito... Por exemplo, vamos pegar, dois caras que podem jogar pela lateral no São Paulo, tá? Thiago Mendes e Bruno, por exemplo. Eu não acho que um é 7 porque é titular e o outro é 3 porque é reserva. Entende o que eu tô dizendo? Equivalente. Eu acho que não tem essa diferenciação toda. Entende? Eu acho que, assim, você tem lá no São Paulo 18 jogadores que todos estão no mesmo patamar. Você pode ter, um ou outro que tá um pouco acima tecnicamente. Você vai falar do Michel Bastos, você vai falar do Pato e do Luiz Fabiano, tá? Esses estão aí você pode dizer que é um nota 7,5, 8 no máximo. E o resto, você vai pegar Lucão, Toloi, Edson Silva e por aí vai. E todo o resto, vai. Wesley, Thiago Mendes, Bruno, Auro, e aí vamos. Entende o que eu tô dizendo? Sim. E todos. Por que que eu digo que, de repente, você pode até trabalhar o rodízio? Porque é tudo nivelado. Tudo mas nivelado. Não dá, mas se, porque você vai ter um que vai estar... O que você... Mas você perde entrosamento. Não, olha, eu não tô dizendo que você não tenha, talvez, a sua razão. Mas o cara tem os princípios dele, o método de trabalho dele... Que não tá dando certo. Mas eu acho aí. O Paulo tá caindo, mas, gente. Mas entende. Mas, Cláudio, aí é que tá. No seu ponto de vista, não está dando certo, porque você entende que já deu tempo de dar certo. No meu ponto de vista, não houve tempo para dizer que ele fez um trabalho. E já teve tempo para fazer um trabalho que dê certo. Não dá pra qualificar. Então vamos concordar que esse time então é pro ano que vem. Então, não sei se nem se esse é o time. Entendo o que eu tô dizendo. Não sei nem se esse é o time. Como você disse, plagiando o sócio, processo e pessoas. Tudo bem. Que esse seja o processo, mas não sei se são as pessoas. Pois é. Tá? Por exemplo, se a gente for ver o Tite era para ter sido demitido depois da eliminação pro Tolima. Mas o Tite é muito melhor que o Osório. Mas você chegou nessa conclusão depois que ganhou tudo. Não chegou nessa conclusão quando ele foi eliminado pelo Tolima. Mas o Corinthians, no começo do ano, que teve aquele desmanche, começou a jogar mal, ele pegou e criou novas oportunidades. Ele pegou a descobrir um outro centroavante, ele arrumou o time, saiu. Mas peraí, peraí. Arrumou. É isso a função Cláudio, do treinador. Não, tudo bem. É diferente. Mas estamos debatendo. Você chegou à conclusão que o Tite é um ótimo treinador. Você chegou a essa conclusão recentemente? Ou você chegou à conclusão de que o Tite é um ótimo treinador num dia seguinte que ele foi eliminado pelo Tolima? Seja sincero. Não, eu vejo... Responda. Eu analiso o futebol, assim, não. Pelo um momento. Eu vejo que há dois anos... Não fuja Tite... da resposta. Não, eu sei que o do Tolima, todo mundo pode perder. Ninguém pode... Cláudio, se você fosse Corinthians, você estaria pedindo a cabeça Cláudio, do Tite. Você passa vergonha. Você teria contratado o Tite pro Corinthians antes de o Tite ter sido campeão de tudo pelo Corinthians, Cláudio? Não, talvez não. Bom, então você respondeu a pergunta. Não, tudo bem. Ó, não vou tirar a... O Tite que foi rebaixado pelo Galo e quase rebaixado pelo Palmeiras? Não, mas ele faz um trabalho diferenciado. Mas agora! Mas deram tempo, acreditaram no trabalho, acreditaram no projeto. O Andrés bancou ele. O Andrés, que é o tão contestado Andrés, tem que ser aplaudido. Tem esse mérito, né? Porque o que eu espero em que algum momento... O que eu espero em que algum momento nós tenhamos um presidente... que tenha alguns méritos, não todas as qualidades do Andrés, graças a Deus, mas que tenha pelo menos algumas qualidades do Andrés, como a de chegar, assumir um risco, assumir uma postura bancar. De manter... Se não for o Osório, mas que banque um... Deixa o Osório trabalhar. E acredite no propósito, porque ele não acreditou, por exemplo. Tudo bem que o Muricy teve os seus problemas de saúde, tudo bem, o Muricy teve que parar, mas não acreditava nas propostas do Muricy. Não acreditava. E era contestado até pela diretoria. Você entendeu o que eu tô dizendo? Não, e trabalho... Bem. Olha, o Cláudio, talvez você seja super novo, cara. Mas 42. Ah, então, não, então você vai lembrar bem. Olha, eu já vi tudo do São Paulo. O Cilinho, gente, o Cilinho. A torcida gritando, fora Cilinho. A torcida do Corinthians gritando, fica Cilinho. O Cilinho tomou umas puta escovada, cara. Ele porque, também. Porque o time era muito agressivo. Aí o Cilinho, na base dos erros... Ele foi acertando em cima dos próprios erros, foi acertando a equipe e chegou no ideal. Aí vai, mas Sombra tinha Careca, Miller, etc. É verdade, tinha. Mas os oponentes hoje também não têm a qualidade que tinha na época, você entendeu? Ele tinha respaldo da diretoria, o Cilinho, pra perder, porque acreditava no trabalho dele. Teve. Eu só queria que ele começasse a falar assim, olha, é difícil você jogar com... Quantos lateral direito já jogou? Esse ano no São Paulo, depois que ele chegou. Olha, eu já vi uns quatro jogando. Ah, jogou, mas você tá imputando toda a culpa em cima do Osório. Mas jogaram os mesmos que jogaram com o Muricy. Vamos fazer o seguinte, a diretoria tem culpa também, porque esse presidente... Não, então é do jeito que você fala, parece que o Osório é culpado de todo o elenco do São Paulo que tá aí, da qualidade dos jogadores que tá aí. Pera, deixa ele falar. Falando em pessoas, processos e produto, né, que o cara fala lá, o Lemone, assim, as pessoas, você imagina... Que esse, para mim, o Luiz Fabiano, o Ganso, né? Esses caras já tinham que ter saído de São Paulo. Sabe por quê? Mas aí é que tá. A primeira coisa que você tem que ter, eu sei que tem um negócio financeiro e tal, só que é o seguinte, ou você tá dentro ou tá fora. Mas essas são as pessoas que estão trabalhando o processo. Pois é, exatamente. Estão atrapalhando, por exemplo, você tem um ganso morto, que não faz nada há 2 anos, que eu não vi. Eu acho que, e a imprensa, né, ela tem um pouco de culpa, porque o ganso, ele joga uma partida boa, no outro dia já querem ele na seleção. Mas a imprensa não é culpada, cara. Mas eu sei, mas eles falam, o ganso dá um passe bom. Qual o último jogo bom que o ganso fez? O Luiz Fabiano é um excelente centroavante, ele é ídolo no São Paulo, porém, ele, se ele está descontente, desculpa, é melhor ter o Allan Kardec, eu sei que ele vai, daqui um mês ele está jogando de novo, é melhor ter um Alexandre Prato contente do que um Luiz Fabiano com problema. Então isso é culpa da diretoria. Então não dá certo. Eu penso que não dá certo os dois no salão. Então você tem que estar politicamente bem para o time bem. Então o São Paulo esse ano está conturbado. Então eu já então, mas você está culpando o químico da empresa, mas você não deu todos os componentes para ele fazer um bom sabão, cara. Ah, eu sei, mas meu, quantos jogadores São Paulo, quem não gostaria de ter o jogador que São Paulo tem? Mas você está detonando jogadores de São Paulo. Você acabou de falar de jogadores, você detonou só os jogadores de São Paulo. Se você pegar o Ganso, o Luiz Fabiano e o Alexandre Pato, coloca no Flamengo. Então a culpa é do Osório. Você imagina? Não, não é só culpa do Osório. Eu acho que o Osório, ele deve ter um pouquinho... Não, eu sei. O Osório precisa conhecer melhor o futebol brasileiro. E depois ele devia falar assim, ó, peraí, tudo bem, eu posso inovar um pouquinho? Pode. Mas ele tá trocando de 6 a 7 jogadores todo jogo. Mas às vezes eu posso falar, torcedor merece Celso Roth, Osvaldo, merece tudo isso, porque vocês não gostam. Você só gosta daquele esqueminha fechadinho, faz um gol, se fecha, tá ótimo. Vocês não gostam de futebol, você gosta só do resultado. Você gosta de ganhar. Não, então gosta de ganhar, mas por isso tem que jogar. Você acha que o São Paulo, com a qualidade que tem, vai só ganhar? O Luxemburgo era o kit mais tradicional, poderia ter sido trazido. Mas eu vou treinar o São Paulo. Aí o Cruzeiro perdeu o Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro. Qual o problema, gente, que você tá falando aí? Bicampeão brasileiro, falou assim... Vou trazer o Lucha, que é o cara que conhece o teu DNA do futebol brasileiro. É verdade, eu. Tá aí, criador. Tá aí quase brigando pra não entrar na zona da confusão. É zona da confusão, isso aí eu aprendi. A gente vai chegar numa conclusão seguinte. Eu sou torcedor. Ele, o Osório, é pago pra arrumar o time. Então, ele tem que fazer a obrigação dele. Ele tem que descobrir um método, porque ele ganha muito bem pra isso. Se ele vai jogar com o Luiz Fabiano... com o Ganso, com o Pato, eu não sei. Se ele vai jogar com o Breno, eu não sei. Se ele vai jogar com 3 zagueiros, 4 zagueiros, ele tem que arrumar o time. Ele ganha muito bem pra isso. Eu sou torcedor, tá? Ganha então, muito bem, mas metade parte. De outros que ganham muito bem, né? Tudo bem, aí... E que já passaram é por lá. Discussão. É, porque o... Olha, eu achava que o Palmeiras era corneteiro. Olha... Eu tô impressionado com uma coisa, porque eu vendo os torcedores que ligaram ontem, que ligaram hoje, não todos, mas alguns, eu tenho a nítida impressão que o São Paulo tá pra cair. É o Vasco, é? Olha, não tá pra cair, mas o time que tem a... Vocês não acreditam em nada, vocês não dão força pro time. É que pro torcedor não tá pra cair, mas pro torcedor tá caindo. Não tá bem. É 3x0 contra o Goiás em casa, mas moto. Se, mas você... Cara, mas 3x0 contra o Goiás é pesado. Mas acostumado, se você torce pra time grande tem que estar preparado pra essas derrotas. Mas eu é pesado. Ah, moto, é pesado, velho. 3x0 Goiás em casa é pesado. Pelo amor de Deus, velho. Você cansa de descer o pau quando o São Paulo perde, lógico, normal. Sim, mas eu torço pro meu time. Mas eu acredito a longo prazo no trabalho do Osório. Mas não é porque... Os caras estão ligando, detonando, parece que o Osório tá fazendo um absurdo. Mas não é por causa disso que o cara não torce com você, tá louco? Mas eu posso falar com o ouvinte também pode. Fala aí, fala, Claudio, pra encerrar. Eu tô falando que ele não pode falar. O Portuga, ele sempre fala uma coisa que eu acho legal. Diga, velho. O Portuga, ele fala, futebol é quarta e domingo. Sim. Quando você ganha na quarta, você é bom. Quando você perde no domingo, você fica ruim. Mas é que tá, velho. Isso. Mas quinta o Osório foi bom. Mas isso se aplica na tua opinião também, velho. Eu concordo com bastante coisa que você diz, mas tem uma coisa. O último resultado, agora falando sério, 3x0 contra o Goiás em casa, ajuda você a ter esse pensamento também. Se você falasse com a gente depois do jogo contra o Figueirense, tua opinião não seria tão radical. Eu entendo o que você tá falando, você tem muita razão em muita coisa. Só que essa opinião que você tá dando hoje, ela é muito movida. 880, ela é muito movida no jogo de sábado. Claro, eu quero jogar, eu quero que o Osório, ele arruma o time, que ele ganha pra isso, e arrume o time e acabou. Eu quero ver o São Paulo jogando bem com 11 jogadores, e não ficar trocando 6 e 7. É, o Muricy só perdeu o Kaká e você viu o que aconteceu, né? Não, mas a gente vai estar criticando. Quando vocês estavam pra cá, quem jogou vocês lá, mano? Eu fui lá salvar, mas por isso mas você tem que ser... trabalho, o Muricy ganhava o dobro. Amigo, mas não espere, mas campeão, não espere que o Osório resolva o problema do São Paulo esse ano. Não vai resolver. É o todo. Impossível. São Paulo tem N problemas, bicho. Os caras não estavam recebendo salário. Até um tempo atrás não estavam recebendo nem salário. A gente, eu sei que a política no São Paulo está muito complicada esse ano, né? Financeiro também. Só que a gente só vai saber se eu tô certo ou o Osório está certo no final do ano. E pode não ter nem nego certo na história. E pode chegar... Mas o que é estar certo? Você pode chegar no fim do ano, o São Paulo não chegar nem na Libertadores, e você pode não estar certo, nem o Osório certo, e ninguém está certo. Pois é, mas eu, o que eu o que espero... é estar certo? É complicado. O torcedor é resultado. O estar certo é resultado. O que é estar certo para você? O São Paulo chegar onde? Ser campeão? Não. O São Paulo não tem obrigação de ser campeão. Tá, mas ele tem que apresentar um bom futebol e quem sabe, eu espero pelo menos chegar na Libertadores. É o mínimo. Se ele quer arrumar o time pro ano que vem, ok. Mas a gente só vai saber se eu tô certo, ou o Osório, ou outras pessoas que estão ligando aí. Semana inteira foi a semana do São Paulo, né? Todo mundo ligando. Mas a gente só vai saber quem tá certo, vai ser no final do ano. Né? A gente só vê o fruto, né, do trabalho, né? São os frutos. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é reação, é reação natural, gente. É o torcedor de São Paulo já viu o São Paulo nesse campeonato lá em cima, primeiro lugar. O torcedor de São Paulo fechou o turno. O torcedor de São Paulo foi lá olhar. Porra, o São Paulo caiu duas posições, tá em sexto. E vamos também analisar, jeito, conforme os resultados, se o Pato vai ser vendido, se outros jogadores serão vendidos. Quantos serão expulsos no decorrer do período, né? E vamos analisar tudo isso. Se os jogadores vão receber o salário em dia, tudo isso vamos ver se vai ser analisado. Se os jogadores eles vão ficar contra o técnico ou não, se a torcida vai continuar chutando porta de jogador. Espero que os torcedores todos analisem tudo isso também. Isso ajuda a ferrar o time. Se Cutia tá conversando com o Morumbi... Jorge Cutia! Jorge Cutia! A gente conhece o São Paulo. Se não jogar bem, cai. Ah, não, cair não cai, velho. Não, cair está sendo muito radical. Cair é muito radicalismo nesse campeonato, velho. Mas cair é demais. Diante do ponto de vista de muita gente, é bom, né? Porque contratando um novo técnico, nossa, se tivesse ganho São Paulo, mas... estaria entrando aqui, ô, pintou o campeão. Se você torcesse pro Vasco, tava morto. Cair é muito radicalismo. Para, você falou São Paulo piorar, vai cair, velho. Nem quando o São Paulo tá muito melhor daquela campanha que o São Paulo tava pra cair. O São Paulo tá cair. Um milênio na frente. Ô, Mota, eu quero ver você falar isso daí. É modinha, velho. Você é aquele torcedor. Vitória, eu sou vôlei em Vitória. Nossa, bonitão. Eu quero ver você falar isso daqui 3-4 rodadas. Nossa, para. Ô, Mota, eu quero ver você falar isso daqui 3-4 rodadas, se você não vai mudar a sua opinião. Mas, ô, Cláudio, você tá colocando a hipótese de São Paulo cair nesse campeonato, Cláudio? Não, cair não. Cair é muito difícil. Cair é impossível. Você falou. Ele não falou cair. Vocês estão desrespeitando o ouvinte, é isso? São Paulo vai cair. Cair de produção, não cair de... Ele quer dizer, gente. Falou isso. Falou cair. Ele falou cair de produção. Cláudio, vocês estão desrespeitando o ouvinte, é isso? Mas foi legal o debate. Legal. Foi um prazer enorme ter falado com vocês. Eu nunca imaginava que ia conseguir, foi sem querer. Tô aqui na estação esperando minha esposa. Eu queria que vocês mandassem um abraço pra minha família. Claro. Família Martins. Família Martins, que é toda São Paulina. E eu tenho que falar um amo ela, né, pra minha esposa, que eu tô esperando ela aqui na estação. Certo. E eu fiquei muito feliz de ter falado com vocês. Pô, legal, cara. Prazer, obrigado, nosso. Cara. Prazer foi nosso. E sempre há um ponto de vista divergente. Claro, tá com bom? Certeza. Mas, a gente quer o São Paulo bem, jogando bem. Se for campeão ou não, eu quero não. Ver mas o São mas não vai Paulo... ser. Você fica, pode trocar você a não quer, Domingo? Você agora? Não, eu não. Você agora o time do jogo, não tô agorando. O Bá disse que não, que ele não é anti o Bá. O Bá não é anti. Bom, se o aquele homem de preto deixar, né? Que beleza. Às vezes de chorou. Amarelo ou de azul. saque@cbf.com. Valeu, Cláudio. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com hashtag sem parar oficial. Hoje só os virgens, hein? É, dedinhos virgens. Que momento. Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Diego. Quê? Diego do quê? Não é Thiago nem Diego, é Diego. Eu falei que Diego. Era diferente. Diego. Diego. Diego com TH. Diego. Pô, consegui, baralho. Diego. Consegui, baralho. TH, hein? Diego, hoje, hein? Diego do quê, Diego? Diego Goulart. Quantos anos você tem, Diego? Eu tenho 25. RG? Oi. 2.5, hein? É, ô, Motinha. Amanhã eu vejo se você acorda mais cedo, viu? Pra quê? Você sempre chega atrasado aqui. Ah! Ah, ah, sensacional! E dá uma confusão desgraçada, velho. Qual que é o bairro que você mora, Diego? Bom pra caramba, falar a verdade. Eu moro em São Bernardo do Campo. Ah, São Bernardo é nós. Eu moro aí em São Bernardo. São Bernardo, São Bernardo é nós. São Bernardo é nós, mas tá ficando difícil ultimamente falar que é nós. Certo, não era você morar lá, não. Na verdade. Você não quer dar uma chegadinha no meu instituto pra aprender as coisas? Ei, Fernando. Tem um churrasco lá? Não, tem um churrasco lá com tubaína que você pode... Qual que é o time aí, brother? Sobe o hino aí, Tricolor Paulista. Ih, rapaz. Dominamos geral, hein, Bota? Puta, de novo, velho. O que você achou da última ligação aí? Tricolor, velho. O que você achou da última ligação? Esse cara aí, ele tá muito pessimista, cara. Cara. Ele tá esquecendo de uma coisa. São Paulo não tem jogador pro esquema do Osório. Ó, rachou a torcida também, tá vendo? Rachou a torcida, RG. Os caras criticam o elenco. Claro que é, velho. Eu entendo a opinião dele, o esquema do rodízio, mas... O Osório tá tentando achar a matéria-prima que ele não tem. Ele perdeu muito jogador. E mesmo com os jogadores que estavam, o time é muito fraco. É a minha opinião. Então você concorda comigo? É matéria-prima. Tem que achar o time. Peraí. O elenco do São Paulo, mesmo tendo perdido jogadores aí no decorrer do campeonato, foi a situação parecida com o que aconteceu com o Corinthians. O São Paulo, com o elenco que tem, gente... Por mais que o Osório tenha tempo, aí eu concordo, ele tá se adaptando ao futebol brasileiro, é um país diferente, ele precisa ter o tempo dele. Isso daí só vai acontecer daqui a um ano, tá certo? Pra que ele possa ser cobrado. Mas não adianta querer tapar o sol com a peneira e falar, vou jogar a sujeira pra baixo do tapete, porque o elenco que o São Paulo tem, o São Paulo poderia ser um time mais estável. Como o Sombra falou, o São Paulo jogou bem em 3 partidas. O porquê não mantém esse ritmo? Por que que o São Paulo não mantém essa consistência? Por que que o São Paulo não é um time constante? Que o Osório tem que ter o tempo dele? Tem que ter o tempo dele. Mas ele sabia que ele estava assumindo um time grande aqui do futebol brasileiro e que ele seria cobrado. Não dá pra passar a mão na cabeça do Osório e falar, não, mas o Osório não tem culpa. Não, mas o Osório perdeu mas jogadores. Tem que dar tempo, ele tem que ser mais o Mota. Ele tem que ser cobrado, assim como os jogadores de São Paulo. Ele é cobrado, mas não como os caras estão falando. Parece que o Osório é o único culpado de toda a desgraça do São Paulo. Meio do processo, gente. Cobrado ele tem. Cobrado o Osório tem que ser, mas agora... Osório... Ele é o único culpado? Cobrado, não, o Osório tem que ser, mas pera só um minuto. O cara chega aí, chegou, tá fazendo trabalho, aí começa a vender jogador. O Tite também perdeu jogadores. Pera aí. Mas o Tite e é líder do campeonato brasileiro. O Tite conhece bem o Corinthians, mano. Pera aí, diferente. Essa é chorou. Aí você tem, o cara perde jogador. É. Não repôs. Aí, o cara tem os grandes nomes do elenco, estão todos eles descontentes. Tá embora, mimimi. O Tite, quando perdeu o jogador, os que estavam lá, ele não tinha nenhum jogador descontente. Mas tem mais ingredientes. O São Paulo tem, você pegar 3 jogadores aí que são, deveriam ser os pilares do time, são jogadores extremamente descontentes. E que aí vou falar, você tá plantando crise, o Mota vai falar, eu não. E o salário? Basta você ver a atitude deles e o que eles falam. E o salário? Que ele entregou. E outra, eu repito, eu falo isso desde o começo. É gosto. Eu não sei onde vocês veem que o São Paulo tem esse elenco todo. Ninguém tá falando que tem esse elenco todo, mas tem um bom elenco. Eu não acho também. Ah, quem tem então? O Vasco? Não, o Curitiba, o Figueirense. Não é porque você. Só um minuto, não é porque você fala que um não tem, que eu sou obrigado a dizer que o outro tem. Eu não tô comparando São Paulo. Mas você não acha que o São Paulo, dos jogadores que tem ali no plantel, não tem um dos melhores elencos do Brasil? Não, mas eu falo isso pra vocês, a minha opinião desde o começo do ano. Eu não acho. Juro que é o melhor elenco, mano. Eu não acho. Melhor elenco? Não falei que é o melhor, eu falei que tá entre os melhores. Eu também não acho. Se tá entre os melhores, tem o melhor elenco. Tem um dos melhores elencos. Aí que tá, eu acho que tem. Eu quando eu falava que Corinthians tinha um elenco bom, mesmo bem. Perdendo jogadores, vocês falaram, não tem esse time todo. Então, a tabela tá mostrando então, que tem. Tudo bem, mas então é que tá. Quando eu falei que o time do Corinthians não ia dar em nada, ia brigar pra não cair, eu vim aqui e falei, errei. Você fica batendo essa tecla que o São Paulo tem um elenco bom. Mas tem um bom elenco, velho. Você vai falar que o Pato é ruim? Tem bons jogadores. O elenco é ruim? Não. Luiz Fabiano é ruim? O Pato você não queria no Corinthians. Você fala que eu não quero por tudo que aconteceu, mas não dá pra falar que é mau jogador. Você é mau jogador? Você é mau jogador? O fato de eu não querer jogador não quer dizer que ele seja ruim. É mau jogador? Responda o que eu tô te perguntando. Vou responder, deixa eu falar. É mau jogador? É sim ou não? Deixa eu responder. Sim ou não? Ele está jogando bem. Então, se tá jogando bem, vamos não acho que é bom jogador. Que é bom jogador. Não acho que é. Tá Luiz jogando Fabiano bem. É bom jogador? Não está jogando não bem. Tá jogando bem. Mas é bom jogador. Não está jogando bem. Mas que tá, gente. Há muito tempo. O ano de 2014. Tem potencial, Fabiano... não dá pra falar que o Luiz Fabiano é cabeçudo. Mas tá descontente, quer ir embora. Que descontente, descontente. Aí, ele não tem argumento aí. O argumento que não tem é você. Tá falando, ele está jogando bem. Você tá jogando bem porque é bom jogador. Tá bom. Você quer analisar o Ganso? Ele não tá jogando bem? Não tá jogando bem, mas é bom jogador. Não, não é. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que sim. Atenção, torcedor do Palmeiras, oração nesse momento. O Mano é engraçado. Ele quer analisar o bom elenco do São Paulo pelo ataque. Vamos começar pelo ataque, não. Eu acho o Tolói bom zagueiro, apesar de não estar jogando bem. Ótimo. Ótimo zagueiro. O Tolói não é bom zagueiro? Na minha opinião, não. Eu acho que é bom zagueiro. O Breno, apesar de ter se machucado, eu acho bom zagueiro. O Breno não dá pra... O Rodrigo Caio, eu acho bom zagueiro. O Carlinhos, eu acho bom lateral. Você não vai falar que é bom lateral? O Arouca, você vai falar que é o cabeçudo? Você sempre falou que o Carlinhos era bom lateral. Mas não tá jogando nada. O Thiago Mendes. Mas é isso que eu tô falando, Benjamin. Eu acho que o São Paulo tem um bom elenco. Não tá jogando? Não tá jogando, mas tem um bom elenco. Mas eu acho um bom elenco. É que ele não me deixa responder. O Breno, não dá pra contar o Breno ainda. Metade do time que é campeão. O Breno não dá pra contar. O Benja. O Breno não dá pra contar. O time do Corinthians que você. O time do Corinthians que é líder, você não tem como dizer que é um bom elenco. Mas eu nunca falei, prova disso que eu falei que é. Que e é líder. Cair. E é líder. É um outro mal. Mas o time do Corinthians. O Wesley hoje, é mau jogador pra o time você? Do Corinthians hoje. O Mendes é mau jogador. O time do Corinthians hoje você não tem jogador descontente. Você tem um clima político hoje tranquilo. E o time então, hoje. Então o problema não e você é. Então tem, não é só jogador, né? Vou falar agora do time. Tô falando do kit. Mas o time do Corinthians é um time que, por mais que tenha mudado, ele ainda tem uma base. Você quer um exemplo claro disso daí, ó? O time Maicon, do Corinthians do ano passado é praticamente o Maicon, ele foi enxotado do São Paulo, hoje é capitão no Grêmio. E o Grêmio é o vice-líder empatado com o Atlético Mineiro. Peraí, você me falou. É que é um jogador que era contestado e tá jogando bem o time. Você acha a defesa do São Paulo boa, que nem o Mano falou? Não falei que... Eu não acho, Benja. Pelo contrário, eu acho que o São Paulo vem de uns 3, 4 anos pra cá falhando muito em contratação. O Casagrande falou um negócio parecido com isso. Mas, ô amigão, só pra corrigir aqui o que o Benjamin falou, eu não falei Casagrande. Verdade, meu. Falou. Tem defesas muito ruins. Ô amigão. Comprometem muito a estrutura. Eu queria fazer uma pergunta pro Sombra. Pois não, tio. Eu acho que falta uma coisa no São Paulo, não sei se você vai concordar comigo. O São Paulo, de uns 3, 4 anos pra cá, tem pecado muito na composição do elenco. Por exemplo, a gente vai montar aqui uma zaga. Que perfil de zagueiro que o São Paulo vai buscar no mercado? Acho que não tem um estudo desse. Como a gente vê, por exemplo, no Corinthians. O Corinthians, o Mano fala uma coisa até em tom de brincadeira, mas é verdade. De 2009 pra cá, o Corinthians vem ganhando muitos títulos e trocou totalmente o elenco. Só que parece que no Corinthians existe um estudo de posição para contratar jogador. Não contratar aleatoriamente como o São Paulo contrata rodo todo ano muda o elenco e você não vê uma lógica sobre contratações no São Paulo como você vê em outros times que vem ganhando título há bastante tempo. Cruzeiro, o Corinthians... Dá uma respirada aí, ele queria favor, um zagueiro canhoto. Ele então, não respira. Mas o amigo, com relação à zaga... Só comentar o que ele perguntou. Thiago. Oi. Perfeita sua análise. Desde a terceira gestão do JJ, Paulo vem cometendo erros terríveis na contratação de jogadores. O São Paulo vem errando demais. O São Paulo perdeu a mão na contratação de jogadores. Muitas vezes até contratando jogadores pelo nome e não pela produtividade. O São Paulo errou na mão na contratação de jogadores. Você tem toda a razão. Esqueceu da zaga... Esqueceu de contratar jogadores para zaga, ficou pensando em contratar meia de nome, atacante de nome, e às vezes, nem sempre, jogadores que estão atacando, que tem nome e que tem uma boa produtividade. Exatamente, sobre uma coisa. Perfeito. Que eu vi, por exemplo. Agora, e estamos carregando nas costas ainda hoje erros da gestão do Juvenal, lá de 4, 5 anos atrás. Deixa dinheiro no caixa! Ó, nós estamos aí. Estamos aí, olha. Bota erro aí, viu? Bota erro aí. Exatamente. Só pra concluir o negócio da zaga aí, amigão. O que eu disse aqui, não é que o São Paulo tem uma boa zaga. A zaga do São Paulo, ela tá mal. Ela é razoável. Ela tá mal. Ela é razoável. Mas os números têm mostrado, Sombra, dos times que estão brigando ali em cima, o São Paulo tem o pior número no quesito gol tomado, tá certo? É o que tem mais gols tomados ali, é o São Paulo. A zaga do São Paulo tem mostrado que hoje, na prática, não tá bem. O que eu coloco aqui é que os jogadores de São Paulo, na minha opinião, por exemplo, o Toloi, ele não tá jogando bem, mas eu acho que ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Na época que ele jogava no Goiás, ele se destacou, tanto é que chegou no São Paulo. Você pega lá o Rodrigo Caio, é um cara que pode jogar de zagueiro e pode jogar de volante. Eu acho um bom jogador, sim. Muitas vezes isso daí passa também pelo trabalho tático e técnico. Por exemplo, o Tite, ele é um especialista em arrumar defesas. Talvez o Corinthians ele tenha algum tipo de deficiência no ataque? Tem. Mas o Tite, ele consegue postar muito bem a defesa do time. Ele consegue montar um esquema em que o volante protege a defesa também. Uhum. Porque o Corinthians hoje, ele tem a frente dos zagueiros. A zaga é ruim. Qual que é o sistema que você tem de bloqueio na frente da zaga? Quem são os volantes que estão jogando ali? São jogadores eficientes? São jogadores que roubam a bola? Tem boa marcação. Porque o Corinthians ele tem dois jogadores ali que protegem o Gil e o Felipe, porque todo mundo fala, a zaga do Corinthians é legal, é bacana. É uma das menos vazadas do campeonato brasileiro, sim. Mas a frente da zaga do Corinthians tem ali Bruno Henrique e Elias. Agora, são jogadores mano, que dão suporte pra na cobertura dos laterais. Mas tem uma coisa, mano. Você fala aí de, por exemplo, de jogadores pontuais aí no São Paulo. Ah, você gosta de tal jogador, você gosta de tal jogador. Mas dentro de um contexto, esse jogador não encaixa com o outro. Esse eu acho que o erro do São Paulo, e o Sombra fala bastante disso, é contratar por nome. Não contratar dentro de um contexto, de um elenco que tem um objetivo e precisa de um lateral que faça uma função dentro do esquema do treinador. Todo mundo fala do sucesso do Tite esse ano, mas se você pegar o ano passado, até o ano anterior, antes do ano entrar no lugar do Tite, inclusive, o Corinthians vem com um time organizado em termos técnicos ali, em nomes de jogadores, que se o técnico, o Tite ou o Mano Menezes ou qualquer outro que entrasse no Corinthians assumisse, ele ia encontrar um elenco equilibrado. Mas aí você tem que ver o trabalho do Edu. Porque, se eu não me engano, é o Edu que administra essa questão de contratações, é o cara que conhece. Mas mais o olheiro ou menos, do Corinthians ali é o Mauro Van Basten. Hã? O olheiro é o Mauro Van Basten. Tudo bem, mas quem administra isso não é o Edu? O Edu, ele participa também da contratação. Ah. Não, mas vê o, se eu não me engano, é o Edu que entende ali, que tem ali... Quem entende ali o padrão, tá? É que nem a história do São Paulo, que o São Paulo tá atrás de um zagueiro. Todo mundo tira um sarro. Agora, o Corinthians ele construiu um centro de monitoramento. O pessoal pega no pé e tira um barato. Mas o Corinthians ele construiu um centro de monitoramento para monitorar justamente jogadores aí com todos os scouts possíveis. Exato. Você pega ali, por exemplo, um jogador, um zagueiro, aí fala, que era um zagueiro pelo lado esquerdo, um zagueiro canhoto. Vai buscar por idade, vai buscar por... você tem uma série de atributos, scouts, etc. Altura, etc. E o Corinthians vai buscar numa lista, fala que era um jogador de altura X até altura Y. Um jogador que seja canhoto. Um jogador que seja mais rápido, mais habilidoso. E nesse, pelo menos nesse estudo que o Corinthians árbitro faz... Árbitro de 25 a 30 anos. Ah, vai se lascar. O Corinthians, nesse estudo que ele faz, ele consegue dar uma peneirada e você justamente buscar aquele tipo de perfil que você está procurando. Oh. Todo mundo tira um barato, mas o Corinthians ele fez um centro... é praticamente ali um centro da NASA. É praticamente um centro uma coisa de observação. Que... Escolhe o árbitro também, assim. Parece a sala do FBI, cara. Escolhe o árbitro pela NASA. Escolhe o árbitro? Uma coisa interessante. Paga pau. Momento fantasma. Chora aí, paga pau. Chora mais. Quem vai jogar, pelo Corinthians semana que vem? Uma coisa interessante frisar também, gente. Fala, tio. Uma coisa interessante frisar também, todo mundo fala do Alexandre Matos. E todo mundo fala também, é fácil contratar você quando você tem dinheiro. Mas ele fez um negócio muito interessante, que é, por exemplo, buscar jogadores dentro de uma necessidade do clube para cada posição. Hoje você tem o Palmeiras titular e o Palmeiras reserva, é um elenco extremamente equilibrado. Pode ter outro jogador que você não goste, mas é um elenco equilibrado. Mas até sexta-feira... O Gabriel saiu, perdeu 3 jogos. Olha, até sexta-feira, antes da vitória contra o Flamengo, meu amigo... Tá todo mundo com a pulga atrás da orelha. O elenco tava rachado, a coisa tava feia. Mas o Palmeiras não perdeu, o Gabriel saiu. Claro que não. Os jogadores falaram lá que teve um salto alto, depois do jogo contra o Vasco. Eu vi ontem, falou mesmo... o Vitor Hugo, né? Ele mesmo confirmou ainda. Eu acho que o Osório, ele pega uma herança muito ruim do trabalho do Muricy Ramalho, do trabalho de outros técnicos que passaram pouquíssimo tempo no São Paulo, Altuori, Ney Franco, Adilson Batista, aquela corja toda de técnicos. Corja é muito forte. Corja é muito forte, mas técnicos muito fracos pro São Paulo. E eu acho que ele está tentando encontrar um equilíbrio dentro do elenco, porque ele não tem peça hoje, até porque ele perdeu muito jogador também. Sem contar outras questões. É, exatamente. A diretoria, uma bagunça danada na diretoria do São Paulo. Porém, você consegue encontrar virtudes no treinador do São Paulo hoje, que eu particularmente não via no São Paulo há muito tempo, técnicos anteriores. Bom, é isso aí, Thiago. Meu, obrigado pela participação. Valeu, tudo de bom. Eu que agradeço. Pô, brigadão, tô até emocionado aí. Vocês são... Não chore. Eu sei que falar com o Mota é uma coisa inigualável. Traumatizado. Eu sei que esse contato ao vivo com o Cláudio Mota é uma coisa que você jamais vai esquecer. É uma barbaridade. Vou mandar um e-mail pra você. É. Tudo de bom, viu? Meu autógrafo digitalizado. Valeu, gente. Brigadão aí. Vocês são Mota. Valeu, cara. Obrigado aí pela audiência. Nós é soda. Falou, velho. Soda. Manda minha foto pra ele de cueca. Together, velho. Tchau. Valeu. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hã? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Vim tirar um moto. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento do Pão de Açúcar, Dodô. É verdade, olha só, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, tem novidade no Pão de Açúcar, hein? Isso mesmo, a cerveja Amstel acaba de chegar ao Brasil, minha gente. E olha, pode comemorar, hein? A famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio pra ficar, hein? Uma cerveja leve e muito refrescante, que já conquistou todo mundo. O RG e o Portuga estão aqui do meu lado, então daqui é de água na boca, já. Boa, Domênico. Aproveite então, meus amigos, para conferir hoje mesmo, hein? A Mistel é no Pão de Açúcar. Mas atenção, você que vai beber aí, ó, beba com moderação, hein? Boa, mano. Boa. O Porto vai pegar o Cruzeiro de nós, aqui. Potinha. Fez oramento? Fez? Já fiz, eu. Oramento? Como que é o oramento que vocês fazem às 19h14? É o Pai Nosso. Terça-feira é um Pai Nosso às 19h14. Tem que fazer de segunda. E quando segunda perde? Vai se ferrar, papai. É só a segunda? Não, já terça. Ah, terça. Ah, e quando perde? Espero que esteja contente com o trabalho. Faz dois ou faz um? Oramento é... Quando perdeu foi a mesma coisa. Fizemos, mas quando perdemos também. Olha aí se não ajudou. Olha o gol que Deus deu pro Creito. Como é que é? É verdade, vovó. O gol do Creito. É. Foi um gol que caiu do céu ali. Pô, aquela hora ia ser 4-1 pro Flamengo. Aí falou. Aquilo ali foi um gol de uma outra dimensão que estava ali. É verdade. Foram forças ocultas. O mano sabe disso. Que não ser que isso tornou artista. Pega o lance, mano. Paralelo. Pega o lance. É o plano paralelo. Como é que chama paralelo, o zagueiro do Flamengo? Tem que agradecer o Samir aí que fez o encontro. Ah, o Samir. Foi Deus que empurrou o bracinho dele, porque ele não ia pegar. Deus empurrou o bracinho e falou, pega a bola aí. Mas Deus tava fazendo um churrasco no domingo. Mas ele é onipresente. E como Deus tá no churrasco? Ele é onipresente. Você acha que não faz um churrasquinho, pô? Mas fala de nós, ele é aí. Eu quero saber de nós. Fala de nós. Domênico, o Robinho não joga contra o Cruzeiro, né? O Felipe Gabriel foi escalado aí pela primeira vez, né? Foi relacionado, relacionado. Olha. E o volante da base também tá relacionado. Qual é o nome do volante da base, por favor? Daniel? É, tá ele, Amaral e o Gigrotto. É a primeira vez esse Daniel? É a primeira, olha, eu nem sei como é que é a fisionomia dele, viu? Como? É o quê? A fisionomia dele, nem sei. Se eu olhar ele na rua, não sei quem é. Tô entrando fisionomia? Fisionomia. E já foram vendidos 25 mil ingressos, falaram, por favor. E é pouco, porque o Palmeiras sem pilota, né? É. Mas aqui, ó. Mas o preço é mais caro, vovó? O preço é caro. Tô falando que é mais caro o preço. Real de euro. Outra, vó, o jogo é quarta-feira, televisão. Ah, não é. Sabe o que acontece? Teve o jogo domingo. Já vai ter quarta. Mas tô dizendo que o ingresso tá bem mais caro, vovó, pra esse jogo. Tá muito diferente a senhora que vai sempre. É que a senhora vai de convidada, né? A avó não tá indo mais, a avó tem viajado. Como assim a avó não vai mais? Não, porque a avó tá... Trezentinhos, ó? A avó, onde vende soda cáustica, avó? foda a calça. Pra quê? Mas isso aí faz mal. No mercado. Vem que faz isso, mal, gente. Não, tá bom. É porque você tá querendo desentupir alguma coisa? Não, tá querendo derreter alguém. Foda cáustica mata as pessoas lá. Mata a pessoa também. Mas a pessoa ruim morre. Alguma coisa ele quer. Ô, você tá querendo matar nossa mulher, velho. Ô, você vai se livrar da pimentinha, velho. Vocês receberam mensagens nos vossos WhatsApp. E tá rolando um negócio aí nos bastidores do programa. Todos vocês receberam mensagens que se autodestruíram. Vai você de novo. Vê se você recebeu, Motinha. Ô, Sombra. Você recebeu, Moto? O que você quer fazer com o Sada Cáustica, hein? Nossa, você gosta, você curte essas coisas? Amanda, risada de porquinho. Não. Coisa horrorosa. É nojento, né, velho? Sabe por que eu faço porquinho? Pra risada a pessoa não se empolgar a ponto de fazer bobagem. Então o porquinho é pra... Entendeu? Broxar. Claro, né? Motinha, aí, mais do porco, Mota? Nada? Você recebeu a mensagem, mano? Eu não recebi. Só São Paulo que tá assim, chamando a atenção debulhando dos torcedores? Culpa do Benjamin. Você recebeu a mensagem, Lucas? Culpa do Benjamin. Você vai ser morto, velho. Eu? Quem não recebeu? Ele colocou aqui. Hã? Eu? Ele colocou aqui. O que que ele colocou no meu? Eu não. Eu recebi também. Você fala, você que falou aqui. Eu encaminhei. Você me encaminhou isso aqui. Vai desaparecer, velho. Tá aqui, ele colocou, tem um plano pro Mota desaparecer. Mas quem falou isso? É conhecer o Benjamin, mano. Eu recebi também. Vai usar essa arma. Trouxa. Não, olha, eu não sei se foi Benjamin. Eu recebi uma mensagem. Eu recebi também. Eu recebi uma mensagem dessa, cara. Eu só repassei. Eu só repassei. E por que eu não recebi? Porque você odiou o cara que vai desaparecer. Você é a vítima. Ah, então alguém vai fazer você desaparecer. Você é a vítima. Já sabe, ó, tá no ar aí, ó. Senhores advogados, promotores. Se de repente o motor desaparece, já sabe. Quem que mandou a mensagem? Se sumir o que é isso, pode sumir com você também, mano. E aí, e se for com o sol da cáustica, ó. Você é desculpado. O macarrão acabou com tudo. Tá gravado aí, ó. Tá gravado, me ajuda aí, ó. Tem replay. Tenho aqui a origem. Tenho aqui a origem. É, da onde? XU. Mentira, XU. Ah, tem. XU. XU, velho. XU. Corta pra mim, por favor. O marido. Você assistiu Breaking Bad? Tá sem força pra ele. Ô, Sombra, você assistiu Breaking Bad? Sim. Não foi assim que ele sumiu com o corpo? Isso, então dá certo, velho. Mas XU não pode fazer isso. Ah, não, mas dá certo. Tá sem força. O seriado o cara faz isso. Apesar que pode pagar, né? É só jogar crédito no seu corpo. Hã? Nossa, igual os caras faziam com o produto químico. É, você chumbar ele na parede. Mas se fosse o albergue, mano. Como é que você sumiria com alguém? Como é que você falha com o Mota? Se você tá no filme, o Mano não faria nada, o Mano é do bem. Solete Muano. Vai nessa. O mano é bonzinho. Vai nessa. Mano é meigo, o Mano é meigo, não faria isso. Fala. Só um minuto, gente. Se tivesse que. O Mota. Não vai. Não, o Mota não, porque ele é meu amigo. Não, mas então, tivesse que... Só pergunta ao Mota. Mas, ó, um requinte de crueldade que eu acho bacana é você arrancar as unhas da pessoa com um alicate. Ai, dó. Porra, é pedicure, é pedicure, velho. Olha, essa semana veio direto do tempo da ditadura Landucci pro presente. Oi, amor. Landucci. Oi, amor. Olha a resposta que eu recebi, porque todo mundo recebeu, não sei quem mandou essa mensagem, nos WhatsApp, tem um plano pro Mota desaparecer. Uma pessoa falou assim, ha, ele já sumiu. No Morumbi, por exemplo, ele não é visto há muito tempo. Nossa! Ih! É verdade, realmente é verdade. É verdade. Mota, fica bravo, senão não tem graça. É, são momentos da vida que às vezes você não pode comparecer, infelizmente não pode. É, tá vendo? Quando ele aceita, não é legal. Vamos trazer mensagens... Ele fez tipo, Landucci. Mensagens via aplicativo de energia no oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Kleber da Cunha Silva. O tricolor não vai ser campeão, mas com esse time, dá pra fazer o que de melhor? O Kleber, o apelido dele é Taroba. Taroba. Ai, que gostoso, menina. O cara que tem o apelido de Taroba, das duas, Taroba. O cara deve ser o cara, né? Ou, velho. O cara gosta. Ou o cara é o filhado do Kiri Bengala, né? Pilão. Deve ser o cara, com certeza, cara. Pô, tinha um amigo na minha classe que chamava Pilão, velho. Ninguém tinha coragem de perguntar pra ele. Eu queria, aquele cara ali é a Taroba. Eu sabia por quê. Aquele cara ali que tá indo ali é o Taroba da sua vida? Isso aí é Tarobinha, mas eu encaro, não tem problema. Mas ele curte um pula pirata. Tarobinha? Por que Tarobinha? É mesmo? Você já viu desse tamanho? O seu Bento é Tarobinha? É. Tarobinha. E o Landucci? É isso. Não, para, tá nojo. Como assim tá nojo? Não, não. Pô, que é isso? É o preconceito. Parece uma tromba torta, sabe, velho? Um chaleirinha. Depilado, chaleirinha? Branco. Pende pra com aquelas veias verdes aparecendo assim. Veia verde, aí gostei. Nossa, é o meu mesmo. Nossa, é nojento. Tá veia verde é o meu mesmo. Sabe aquela cobrinha? Sabe aquela cobrinha? Ajuda aí. Sabe aquela cobrinha branca que aparece assim no meio do mato? Você tá olhando? Aquela cobrinha assim branca que você pega a enxada e mata ela? É igualzinho, velho. Você chuta. Você viu? Você viu? Você viu? Eu olhando, eu conheço. Sei como é que é. O Letre A olhando. Só de ver a pessoa. Ah, já sei. Só de ver a pessoa. Isso, já sabe. Ó, branquinho, rosa. Ele não é rosa, ele é branco, ele é palmitinho. Com aquela veinha verde aparecendo, sabe? Que vem lá de baixo até lá em cima. E tem aquela chaleira, sabe? A chaleira. Chaleira. É, aquela linha. Assim, rosinha, assim. Que é isso? Que papo. O cara tá jogando. Olha, até me dando marca na boca. A da Domênica também. Pior que ele depila, que fica pior ainda. Me ajuda aí, ó. Olha, a da Domênica parece o Smigo. Smigo? É zoiudo e tem pouco cabelo. O Felipe Alan. E tá sempre atrás do anel. O Felipe Alan. Gente, vai me desculpar, sou torcedor do tricolor. Mas ouvir esses ouvintes do Tempo das Cavernas está demais. O povo, acostumado com a mesma coisa, a filosofia do futebol brasileiro é essa. Não é à toa que a seleção está um lixo. Sempre mais do mesmo. Um grande abraço para vocês. O Anderson Oliveira, trocar ganso por pato é uma boa? Para quem? O Corinthians seria o péssimo. O Nilton Santos. Não morreu? Morreu. Que é o nome do estádio do Botafogo agora, o estádio Nilton Santos. O ganso seria um bom reserva pro Danilo. Falou. Pro Danilo, mas o Danilo já reserva. Então... O Nilton Santos escreve, o Santos de Pelé teria rodízio, o Palmeiras da Parmalat teria rodízio. E outro detalhe, o Messi e o Neymar não aceitaram o banco. A Maria Silva, venho por meio deste manifestar minha admiração pelo programa. Sou super fã do Benja, mesmo que seja corintiano. Mais ou menos fã do Sombra e do Mota, apesar de também torcer para o São Paulo. Aprendi a ouvir o estádio na mesma época em que aprendi a dirigir. Pânico total na marginal com meu compadre dormindo no outro banco. Passava um pouco do nervosismo ouvindo o Estádio 97. Compartilho com o ouvinte a Mauri, que falou há pouco com vocês pelo telefone, a minha gratidão ao Luiz Fabiano, curto demais, o Fabuloso. Fã também do Dodô. Só eu e meu irmão Lenilson rimos das piadinhas do palhacinho. Sempre de opinião coerente sobre o futebol, como um todo, independente do time. Portuga é simpático. Obrigado. Um grande abraço a todos e saudações tricolores, Maria Silva. Obrigado, Maria. O Danilo Zanon. Agora falando sério, mesmo não torcendo pro Corinthians, tenho que reconhecer o mérito do time. A atual forma de atacar com dois bandeirinhas abertos pela ponta e um juiz fechando pelo meio. Desvendeu o esquema. Leva os adversários ao desespero. É meu esquema aí. Sem contar a retranca formada por dois goleiros. Vai ser difícil. Os caras fizeram a montagem, Lula. Percebeu, mano? Esse tipo de insinuação babaca. Esse tipo de insinuação babaca tá colocando em crédito o trabalho de um clube decente e digno, que merece estar onde está. O negócio é o seguinte, tá criando, é verdade, Sombra, estão criando uma predisposição contra o Corinthians que eu acho que é muito complicado. Mas sempre teve. Amanhã um árbitro, tá certo? Quando ele tiver que apitar um lance contra o Corinthians, na dúvida, ele vai dar um lance contrário. Mesmo que ele tenha talvez aí uma... Como foi a defesa do Wesley? Com relação a quem? Wesley? Wesley é do teu time. Num lance daquele, por mais que o árbitro ele entenda que não é pênalti, ele vai ficar propenso a dar o pênalti. Gente, virou zona, gente. O árbitro, ele vai falar o seguinte, gente, ele vai falar, se eu não desse pênalti, amanhã a mídia vai me execrar. Amanhã vai ter um peixe morto na minha garagem, ameaçando minha família. Peraí, vamos fazer o diálogo aqui do mano com o mano. Mano, o que tá acontecendo? Gente. Só um minuto, gente. Olha a gengiva do mano. Como é que é? Olha, ele me tem igualzinho, velho. Não entendo nada, tá zona. Precisa ter vergonha desse seu dente de Mônica. Tá zona, vai. Gente, só um minuto, gente. Tá zona. Não sei fazer outra coisa. Gente, tá zona, que nem gente, falou. Tá zona. Faz a gengiva. E a mãozinha. Gente, só um minuto, gente. Ele faz assim com a mão? Pode perceber que ele não faz. Eu me preocupo com o bem-estar do ouvinte. Testa. Quando vocês começam a gritar uns por cima dos outros, o ouvinte não entende nada. Gente. Você franziu a testa? Gente. Franziu a testa? Olha que maldade. Não, mas você tem que fazer, quando você fazer uma fofoca, agora você faz... tem que abrir as narinas. Ô, mano, ô, mano, agora faz o Mano Bravo quando ele dá uns piti aí. Vai. Como é que você fica bravo, mano? Fica bravo. Rádio, gente, só um minuto, gente. Deixa eu estudar mais um, mano, mas tá no caminho, né, mano? Tá no caminho. E o Domênico? Liga pra Thaís que ela te conta mais detalhes. E o Domênico? Porra, velhinho! Ah, olha aí! Meu Deus! Ai, meu Deus, porra! Ai, meu Deus! Também não é assim, né? Ah, exagerado. O Domênico é mais exagerou. Vai. Meu Deus, Aí, fala do São Paulo. Começa a falar o assunto e no meio você fala do São Paulo. Aí você fala uma coisa que ele não gosta. Não, mas no meio você fala do São Paulo, vai. Pô, e aí o Osório, vou te falar, o torcedor liga aqui. Não, então, ó. É dar acordado. Mas eu não sei a voz dele. É assim mesmo, olha lá os caras ali. É assim mesmo. Aí ele chama o Juca. Você tá tapando, eu sou um prazer, ele tá assim. Ó. Pegando fogo, ele chama o Juca, velho. Não, eu sei quando ele faz isso, que ele tá pensando. O pau tá comendo, ele tá pensando o que que ele vai fazer pra dar uma. Demora uns 5, né? De 5 a 10 segundos. E o RG, Landucci? Não, não sei, RG, eu não sei. E o beijinho? E o Mota, fica nervoso? Sim, ainda, não, o Mota não sei. Não sabe ainda? É, imitar o Mota. Aqui eu imitei o Mota, olha que imitar o Mota é mais difícil. Não, não é, não. Imitar o Mota é o mais difícil. Cuidado. Ah, é. Cuidado. Mas eu vou treinar o mano. Ele outro dia mandou um WhatsApp, pô, me imita mais lá, não sei o quê. Ele mandou? Mandou pra mim. Pode imitar, não tem problema não. Olha aqui. O Paulo eu. Paulo eu. Eu. É, o mano é bobo com essa buzina, pois nosso isso. Verdão vai debulhar esse timinho. Ah, é, eu preciso ter o que desse cara? Já debulhamos no primeiro turno. Eu preciso ter o que dele? Pena? Não, mano. Sei lá. É pena, mano, é pena. Acho que... Tomaram um pau nosso aí, dó, filho. Fica dó, quietinho aí. É o pior sentimento que você pode ter com relação a alguém. Tomaram um pau nosso aí, ó. Aonde, velho? Eu só falo que tá no G4. Eu só falo que tá no G4. Quanto foi o jogo? Quanto foi o último jogo? Vai que é legal. O Nilo Zaya. Zaya. Concordo com o mano. O Corinthians tem que fugir daqui. Tem que sumir daqui. Vaza, pelo amor de Deus. É quem vai perder o futebol brasileiro. Mulher de Zaya é legal, né? É. O Vander Pimentel. Sombra, você não acha que o Michel Bastos está remando contra nesse elenco de São Paulo? Eu não posso falar isso porque eu não convivo com o elenco de São Paulo, não tenho informação sobre isso, se ele está remando contra. Temos outras deficiências, mas acho que esse estrelão está destoando dos demais. Qual a sua opinião? Acho que dentro do campo ele já teve momentos melhores, cara. O Daniel Souza. Mandem um salve para os meus amigos Lucas, William, Helenildo Júnior e a galera da Tropa Galo, Dali Porco. Um salve para todos eles, valeu. O Alan Charles Costa. Ligar no programa de vocês é viver literalmente o ótimo de Pareto. O Benja explica. Que isso? Que é ótimo de Pareto, Benja? Ai, Benjamin, entra no jogo. Ótimo de Pareto. Ele disse que você sabe explicar o que é o ótimo de Pareto. Pô, mas agora não dá nem tempo de falar. Não dá tempo de explicar? Não dá? Tempo leva. O Benja tá de má vontade, viu, Alan Charles Costa? É, Benjamin. O Benja tá de muita má vontade. O Thiago Soares, o maior tático jogadores de São Paulo adoram o Osório, porém querem derrubar só pelo esquema. Deixa de ingenuidade. Não sei se isso foi por Mota, mas o Mota é um tanto ingênuo. O André Rocha, Sombra, o Fabuloso não tá suspenso pra amanhã? Não sei, ele costuma estar suspenso várias vezes, mas não sei se pra amanhã ele tá. Pro jogo. Tá sendo preparado, então não pode estar suspenso. Então não pode estar suspenso. Tá preparado pro jogo. Então tá bom. Ó o avião passando aí, ó. Ó o avião aí, Dodô, anota aí. Tô anotando. É, passou mais um avião. O avião que te leva pra assistir YouTube em Barcelona. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, não vai não? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil, hein? Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Que coisa. Toda hora você ouve passar um avião aqui no programa, né? Você fala, que tal de avião é esse que vocês ficam falando que te leva pra Barcelona? Esse aviãozinho aqui é um avião que você tem que anotar toda hora que passa. Sabe por quê? Porque a gente tá com uma promoção pra levar o ouvinte a Barcelona pra assistir o show do U2. É uma promoção em conjunto com a Agência Catalana de Turismo e também com o apoio da Singapore Airlines. Como que funciona? Basta você anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa. Aí você fala, mas precisa anotar todos os dias? Não. Você precisa anotar quantas vezes passa durante um programa inteiro em qualquer dia. Basta um único dia. Aí no dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar no 3284-7097, no Estádio 97, que tiver com passaporte em dia, e acertar quantas vezes passou o avião do Estádio 97 em qualquer dia do Estádio 97, e esse ouvinte aqui vai escolher um dia do programa, se acertar em única chance e tiver com passaporte em dia, vai ganhar o direito de ir a Barcelona assistir U2 e com acompanhante. É, e vai viajar com a Singapore Airlines, meu amigo, com ingresso para assistir o show na Red Zone. Red Zone, para quem não sabe, é o lugar mais privilegiado no show do U2. Tá sold out, não tem conversa. Aliás, não só para Red Zone, mas para como qualquer área nesse show do U2. Não tem outro ingresso. Tá sold out. Só nós temos esse ingresso, tá bom? Então quer saber mais? Regulamento completo? Acesse o site 97fm.com.br e vá anotando quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97. Tá bom? Como eu te disse, você vai viajar através da Singapore Airlines, cara. Baita companhia aérea. Viajar pela Singapore Airlines é inigualável. Baita companhia aérea. Que não viaja só pra Barcelona, não, hein? Aliás, tem uma promoção pra você viajar pra Singapura. Aliás, é uma matéria sobre Singapura que é sensacional. E lá eles resolveram o problema da água. Eu vi, acho que foi no Globo Repórter, né? Lá eles, caras, têm uma sustentabilidade em termos de água. É uma das cidades mais limpas do mundo. É. Limpas. Limpíssima. Você pode viajar através da... Você pode jogar chiclete no chão. Você pode viajar... É proibido levar chiclete. Aliás, não deveria jogar... Qualquer lugar você não deveria jogar chiclete. Não deveria jogar lugar, lugar nenhum do mundo, lá, né? É proibido. É. Você pode viajar aí, ó, em classe econômica para Singapura por US$1.488, tá bom? Através da Singapore. Promoção válida até o dia 30 de setembro, tá bom? Consulte singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. Apoio também da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, anfitriando os grandes eventos esportivos e, por que não, também os musicais, né? Estádio 97 da Energia 97. Também tem o oferecimento da BV Financeira, Narigudo. É, amigo, é isso aí. Você está pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br. O portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo, véio, que você está procurando. Quando você quer ser chato, estão tudo consegue, louco, velho. E olha, para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. Nem na hora é só ligar. 3337888. Mano, nem na hora mexer, ele deixa de ser chato. 7888. Porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você, Zombinha. A Renata é uma santa, velho. Olha. Ah, a esposa do Benjamin é uma santa. É uma santa, cara. É uma santa, olha. Ele faz um santuário pra ela. O bar mitzvah do Sam, ele pediu pra ser em Dubai, pro pai dele não poder entrar. Velho, é muito chato, velho. Ai, muito chato, ele queria fazer numa mesquita. É. O Jimmy disse que pediu, me interna num colégio interno na Suíça. Ô, mano. Só quero voltar com 20 anos. Ele queria fazer um intercâmbio, um colégio interno, com 4 anos. Ô, mano, só um minuto. Que a foi, zona. Mano? Só um minuto. É que eu tenho que sincronizar o beijo com a voz. Mas, ó, você, pela qualidade imitador que o senhor tem, você poderia ter aprimorado um pouco mais. Eu acho, mas... Nossa, Detonou! Ô, gente, peraí, só um minuto. Vamos lá. Ô, mano, por que você vai me humilhar assim? Me humilhar? Eu tô te dando um conselho. Eu sei que você tem potencial. Obrigado. Vai nessa, Landus, tá legal pra caramba, Landus. Bom, vamos a mais ouvintes. Hoje, ouvintes virgens, 3284-7097. Oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Dodô, ô maluquinho. Viu? Maluquinho. É verdade, hein? Cara, você tá louco, maluquinho. Vou mandar uma porrada. Eu sou maluquinho, que esse louco é? Alô? Alô? Ah, doido. Alô? Alô? Opa, alô. Quem é? Alô? Sou eu, Dodô. Eu quem? Eu? Ah, eu quem, velho? Eu cara, quem? É nosso in. Ai, ah, pro inferno. Eu um trouxa que desligou o telefone. Ai, pro inferno. Tadinho. Faltou coordenação motora. Ele não respondeu tadinho. Que era ele. Ele não era ouvinte virgem. É, um trouxa. Ah, então vai pro inferno. É, então vai, é. Trouxa. Violento cacete. Alô. Gente, só tem um cacete. Gente. Alô. Alô. Quem fala? Ô, boa noite. Boa noite. Como é que é o nome? Boa noite. Luciano. Ô, Luciano, tudo bem? Luciano do quê? Beleza. Luciano Gomes Costa. Gomes Costa. Beleza. Costa rima com? Oi? Nada. Costa. Ô, Costa. Aposta. É. E quantos anos você tem, velho? 30. RG? Sim. 3.0. Ah, legal é outra, né, velho? Como assim? Outro o quê? Costa do Salip, velho. Ah, boa, RG, boa. Aí salvou, hein? É, Costa do Salip. Salvou no Nordeste, né? De costas pro Salip. Prefiro ir pra Costa Lunha. Costa Lunha também. E que tal Costa Malfitânia? E que tal a Costa Rica? Costa Malfitânia. É, Costa Rica, velho. Certo, e qual que é o bairro? Costa Malfitânia. Chique. Quem nasceu lá foi o Chico Malfitânia. Muito louco, Malfitânia. Nossa. E o bairro, qual bairro você mora? A Malfitânia é a história do Vélez, pô. Essa aí vamos ver se o Benguinho acerta. É Jardim Santo Eduardo. É que os caras estão gritando, amigão. Deixa eles brincar os agora, Eduardo aí. Não tem nada de... Eduardo não parece nome de santo, né? Não. Eduardo é nome de... Eduardo. De colega de escola. Você pegou, peguei a cola com o Edu. Passa no Du, Santo Edu. Passa o Du. Santo Edu. Amigo, quem chama Eduardo? Chama Du. Se é o que eu conheço... Cadu. Carlos Colombo. Se é o que eu conheço, tem dois. Tem um que é no Capão. E tem um que é em Bu. É o mesmo, é que o Embu ali faz divisa com o Capão Redondo. Ah, lá, Capão, Embu! Eu acertei duplamente, porque você tem... É tipo do lado, velho. Eu vou te falar, é tipo São Paulo e Guarulhos. Como assim, São Paulo e Guarulhos? Às vezes você pode estar na divisa, mas é outro lugar. Se, Domênico, um bairro que é da cidade de São Paulo não pode pertencer ao Embu. Não, mas faz divisa com São Paulo, foi hein? Que eu falei. Por isso que eu falei, acertei duplamente. É no meio do Embu, né? Amigo, acertou duplamente. Tomou no meio do Embu, né? Tomou bem no meio do Embu, né? Você tá anotando os aviõezinhos aí do estádio ou você não curte YouTube? Não, até eu curto pouco e também não tenho passaporte ainda, mano. Ah, mas passaporte é algo que todo mundo tem que ter. Olha... Oi? Não vou ver. Se quiser fugir do Brasil, tem que ter passaporte. Não marquei, velho, não marquei. Depende, se for pro Paraguai, não. É. Argentina. Para, vai. Eu prefiro ser preso no Brasil do que livre no Paraguai. Tô com mano, gente. Qual que é a graça de você estar livre no Paraguai? Pra fugir pro Paraguai, fala sério. É só fazer o quê? A graça do Paraguai é tentar cruzar o rio com contrabando, velho, sem pagar imposto. É verdade, é o hobby do Paraguai. É fazer o quê? Pra fugir, cuidar do leste. Você vai pro Paraguai, mas não é pra Vila Maria. Olha o Vila Maria, Beverly Hills brasileira, velho. E o time, brother? Sexta-feira eu tô na Vila Maria. O time é o mesmo do Sombra, do Mota e do Benja. Não, o time é o Benja Nota! Pessoal, já tá o Benja Nota! Aliás, hoje. Sou corintiano. Olha, o Benja hoje, inclusive, tá de tricolor. O Benja hoje tá de tricolor, tá de vermelho, branco e preto. Vai, eu trouxe. Isso aqui é preto. Fala de coração, seu verme. É preto. Não é azul, não? Vermelho, branco e preto. Isso é preto. Isso é preto. Tricolor. Branco, azul e vermelho é tricolor. Nós, Benja. Depende. Canto hino aí, Domênico, gente. Aí, chupa, mano, chupa. Gente. Ó, coral de manos, olha o dois já. Gente. gente. Só um minuto. Gente, eu vim já falando. Deixa eu concluir, gente. O Rádio tem só um canal. Só um canal, só um canal, só um canal. Quando fala, o outro escuta. Não, vamos ensaiar de novo. Primeiro gente, depois... Vamos ensaiar. É gente, gente. Só um minuto. Eu faço o contraponto. Só um minuto. Gente, gente, só um minuto, só um minuto. Só um minuto, tá? Não, mas tem que fazer a gengiva, todo mundo. É dois. Gengiva com a gengiva. Eu parece um rato. Então, ó, um, dois, um, dois, como é que é o teu? A gengiva. A gengiva. Peraí que o Vilela vai gravar, peraí. É. Gengiva? Um, dois, ó, coral dos manos. Vai. Um, dois, e já. Vamos, gente, ó. Um, dois, e já. Gente! Só um minuto! Só um minuto! Só um minuto! Só um minuto! Tem um canal só, Olha a zona, olha a zona. Cada um agora mostrando aqui no Prisco a gengiva do mano. Como é que é, seu? Parece cascatinha, velho. Igualzinho cascatinha. Meu pai, pai. Vamos falar, velho. Pera. Ô, Benjamin, esse faz Benjamin a covinha. É um mongoloide, velho. Não, vocês esqueceram o ouvinte. Tô junto com você, mano. Nada. Ele fala assim, o ouvinte não tá entendendo nada. Vocês estão loucos. Gente. Olha o ouvinte, gente. Parar com essa gritaria, vocês gente. Vocês estão ficando chatos. Mas, Luciano, hoje a discussão entre ouvintes tricolores aqui, ouvintes que são a favor de uma espera de um trabalho a longo prazo e ouvintes que são a favor do imediatismo, hoje... Foi uma discussão. Beija pedindo Muricy. Tomou São conta. Paulo. Não, não. Ah, pediu uma discussão que tomou conta hoje do programa. E você, fica de que lado? Ah, meu. Os ouvintes que ligaram hoje aí, tem um que ligou ontem, muito chato também, cara. Esses caras aí, aquele que vai no Morumbi, na hora que entra o mascote lá, os caras já estão vaiando. Cara, muito conhecido. O cara conhece demais. Olha, eu vou ser sincero. É lógico, todo mundo tem o direito à sua opinião. E aqui é um programa aberto para todo mundo debater. Democrático. Democrático e divergente, né? Agora, no meu Twitter, lógico, a maioria que segue é tricolor, óbvio, de maneira óbvia, né? Agora, uma ampla maioria é a favor, muito a favor, muito a favor do Osório. Muito a favor, né? As pessoas têm mil e um defeitos. É que... Mil e um defeitos no São Paulo Futebol Clube, mas... O último defeito que as pessoas estão enxergando é no trabalho do Osório. Você só pode dar 100% de responsabilidade para ele se ele viesse na pré-temporada e escolhesse os reforços, se o time fosse ele que tivesse pedido, trabalhar esse time e jogado. Como não aconteceu isso, eu não acredito que ele tenha 100% de culpa. É a minha mesmo opinião. Mesmo não sendo os jogadores que ele pediu, mas quando ele chegou a situação era outra, né? Tinha vários jogadores que hoje não estão mais no time. Ele chegou no meio do caminho, né, cara? Não é fácil. Aí pegou mesmo um bonde assim, andando. É, então, e mesmo assim ele ainda conseguiu ter uma sequência boa de vitórias. E pegou uma crise no São Paulo de salário. Como é que é? Um bonde balançando, velho. Não, então, ele pegou uma crise de salário, política, atrasos nos salários aí que... dizem que não e tudo, mas isso aí abala o jogador. Até a própria dupla de dirigentes principais do São Paulo não estava se entendendo. Então, era o Aidar e o... Deu um azar que o Kardec machucou. O outro lá, tem atacante. O Luiz Fabiano também estava voltando. Estava muito bem. O Ataí, se a gente for lembrar... Nós vendemos uma das maiores promessas do futebol mundial, que é o Bosquilha. Menos. Certeza. Bosquilha. Ele vai ser o novo Zidane. Daqui a um ano, quando for vendido lá pro Real Madrid por 200 milhões de euros, eu vou falar, tá vendo? O Brasil entrega todos os talentos. Tá vendo? Ninguém viu. Vou te falar. Daqui a um ano vou ver. E ele, o Osório reclamou um dado momento. Ele falou no primeiro ou segundo mês dele que ele não esperava que fosse dessa maneira. Que omitiram a ele a situação, inclusive, financeira. Então não vejo ele com culpa. Não vejo ele com tanta culpa. Ô, Luciano. Quer comentar mais alguma coisa? Que nós estamos chegando aqui no final do nosso... Crepúsculo do jogo. Do nosso Relis programinha. Parabenizar vocês aí pelo programa, muito bom. Ô Benja, você esqueceu de perguntar qual é a minha profissão, cara. Qual que é a tua profissão? Faturista, mano. É o quê? Faturista. Eu amava como amava os faturistas. Faturista. Chato pra me resta a música aí. É, eu também acho, concordamos. Chupa, mano. Aí. Chupa, Domênico. Ô Rudy. Rudy foi fazer um número de dois. Fala, Belinho. Verdade. Fazer um pedido pra você aí, cara. Não dá pra editar o Rudy. O que você quer? Que o Rudy levou... Ou ele tá com o WhatsApp no banheiro ouvindo a gente pelo aplicativo. Tá com o celular fala, lá. Fala, garoto. Não, pô. cadê? Traz o Rude aí, meu, rapidão, por favor. Fala, Belinho. O cara não tá no estúdio, cacete. Fala, Belinho. Fala, que você quer. Imita o Belo aí cantando Bidis pro Fra Domênica. Tá bom assim, Belinho? Nossa, que isso? Ô, amigo. Infelizmente, ele não vai poder te atender. Ele, não tá ele foi no banheiro, cara. Ele foi no banheiro. Tá com diarreia. Tá com diarreia. Foi lá abrir a chaleirinha dele. Tá bom? Ele foi lá ver se o Mota tava certo mesmo. É, ele falou, bom, o Mota falou que é uma chaleirinha. Ele saiu preocupado. Ele saiu preocupado. A minhoquinha branca sem cabeça. Ele saiu preocupado, velho, com essa. Nossa, ficou preocupado. Com essa aquela minhoquinha branca com a veinha assim? Verde. Ele nunca viu e nunca acertou. É. Ele ficou preocupado, cara. É. Nossa, pior que ele depila, velho. O Mota é um tipo de legista sem nunca ter visto, cara. Pessoal que treina moto, ele é um sommelier de pipi. Porque os legistas, eles só de verem as pessoas e falam, o cara é assim assado. De exatamente. Tanto ver corpo na vida, o cara já sabe como são os caras. O do mano, sabe como é que é o do mano? Não. Bombado. Quê? É bombado. Como ele assim, parte, parece umas lombadinhas assim na lateral. Que isso, ele tomou não. Só de um lado e do outro lado não. E a parte de baixo é bem fininha, parece um sorvete. Que isso, gente! Fazer não um acredito, olha, não acredito que nós estamos ouvindo certas coisas aqui no Estádio 97. Gente! Luciano, um abraço, cara, valeu! Fazer um merchan? Faça! Só a Nova Linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, parabéns, é, legal aí, demais, hein? Parabéns pra vocês aí, que continua nessa aí. Valeu, cara, um abraço! Valeu, cara! É isso aí! Muito bem, vamos falar agora da Mega Shop! Todo mundo tá fazendo economia, sim. Mas para comprar aquela bermuda bacana, uma camiseta maneira e aquele tênis estiloso, não dá para economizar. Ou melhor, não dava. O Mega Shop Outlet tem opções para toda a família. Tem Rainha, Topper, Timberland, Mizuno e Havaianas com preços incríveis. E comprando acima de R$ 150,00, você parcela em até 10 vezes sem juros. Você prestou atenção? 10 vezes sem juros. Sua hora de economizar é agora. Tem loja na Moca, no Shopping D e em Diadema. Confira os endereços das 21 lojas em megashop.com.br. Megashop com 2 Gs, tá bom? Megashop Outlet. Sua hora é agora. Estádio 97. Ó, tá passando mais um avião. Mais um. Fãs do YouTube, ouvintes do Estádio 97, anotem aí. Estádio 97 também tem oferecimento da Esser, Narigudo. É isso aí, amigão. Vamos falar da Esser, olha só. Em agosto, a hora é Esser. A maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel nas melhores localizações. E com o padrão que só a Esser tem. São preços imbatíveis e a Esser ainda oferece um pacote de vantagens para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora. Um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais. E um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar um imóvel residencial. Então acesse o site esser.com.br. Ou ligue, anota aí o telefone da Esser. 3066-0900 3066-0900 e confira as melhores ofertas. A hora é Esser, só em agosto, hein, amigão? Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pro Guilherme, lá grande corintiano lá da Esser. É, Esser Zombinha! Muito bem, muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Posso mandar beijo? Fala, Motinha, pra quem manda você vai mandar beijo? Manda beijo pra esse menino aqui, ó, o Henrique. Que é fã nosso. Esse é fã, hein? Boné, camiseta. Ele foi no pedágio do Estádio Sem Parar, né? Lá na Zona Norte, na Zona Leste. Na Zona Leste foi lá, ele, o pai dele, falou, quero ir no estádio porque eu amo vocês. Muito obrigado. Muito fã da gente. Muito obrigado, Abelinho. Qual nova geração. Microfone aí, fala aí, ó. Fala aí, qual seu nome? Henrique. Grande Henrique, manda um abraço que ele pra alguém. Que time você torce, Henrique? Todo poderoso Timão. Coringão, a Zona Leste é tudo nosso. Tá ensaiando. Manda um abraço pra alguém aí, seus quero amigos. Manda um abraço pra minha mãe, Rosimeire, o meu pai que também tá aí, o Evandro, meu irmão, o Eduardo, que não consegue ouvir porque tá no trabalho essa hora, meu tio da perua, que também deve estar ouvindo, meu tio professor também, que tá ouvindo. Todo mundo que tá ouvindo. Ouvindo. Ouvindo. Ouvindo. Não é mesmo. Ó, E ó, e a mãe dele, o pai dele quiseram me dar pra me adotar, eu falei que não quero assim, não, isso, dá muito trabalho. Não, a mãe falou. Mas não pode, que se eles te adotarem, o Ibama cai em cima deles. Mas a mãe falou, a mãe leva. Eu falei, não quero. Mas e o Ibama? Ah, não sei, velho. Isso aí dá mais trabalho que você tem um mico leão dourado em casa. Ô, amigão, você tem redes sociais, Twitter, Facebook? Tem tudo. Se você for postar alguma coisa, usa a hashtag lá, Portuga leva o cu. Não! Ele levou alguns. Ele é bom. Olha só, Len Cook, obrigado aí, equipe Cook Nice, puxando, né? É, foi puxando. O pessoal puxando. Que. Mas cadê o nome do rapaz que trouxe, rapaz? Ah, não sei. Ele deixou. Mas equipe Cook Nice. Augusto, Nice. O cara trouxe pra nós aí Augusto. Muitos cookies. Os cookies aqui. Augusto. Só um minuto. Não deixou o nome, mas tudo bem. É Cook Nice pra galera da muito bom esse. Cadê os cookies? Tá bom. Agora possivelmente estão em trânsito. Eu não comi os cookies. Ele levou, então pede pro Portugal. Estão passando pela catraca. Agora possivelmente estão na estação Armênia. Ah, eu não comi os cookies, passando pela estação Armênia. Ó, você que foi, já era, filho. Um ouvinte, para. Um ouvinte que encontrar o Portugal no metrô e dar um tapa naquele saquinho do fone dele, tá cheio de cookie, amanhã ganha uma camisa da rádio, eu pago se tiver que dar a camisa. Ó, mas tem que filmar. Você que encontrar o Portugal no metrô, filme, tá certo? Habilite a câmera do seu celular aí pra versão filme. Benjamin, você tá atrapalhando aqui. Para com isso aí. Não, cego. Então, você ouvinte, que deu um tapa na sacola do português. Se cair no fone, ganha uma camisa. Ó, se cair esse saquinho, ganha uma camisa e um boné. Ó, e se você mandar esse vídeo aí dando um tapa no saquinho do fone do Portuga, se cair no chão, ganha uma camisa, ganha um boné e vai estar na fanpage da rádio no Facebook. Não, é isso, Guilherme? Não, mas pode passar, não. Pode passar só ao lado dele e gritar: Portuga, devolve o cookie. Não, mas não tem graça. Imagina o cara dando uma raquetada no saquinho do Portuga, velho. Voando. É isso aí, olha. Quem é a camiseta do estádio com apoio da fitcamisetas.com.br? Diego Goulart. É isso aí, camisetas do estádio que também estão à venda na loja do Estádio 97, a loja online, loja do estádio 97.com.br. Todos que entrarem, ou melhor, todos que ligaram, entraram no ar, também ganharam os bonés do Estádio 97 Vista Aérea, telefone 30-31-2288, tá bom? Na loja do estádio também você encontra os bonés do Estádio 97. Estádio volta amanhã às 5h30, oferecimento da Acer. Construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falou, gente, até amanhã, às 5h30, aqui na Energia. Tchau! Programe-se. Energia Fitness. Com muita música pra você esquentar o seu treino. De segunda a sexta, 6 da manhã. Energia. Chegou o Itaú Uniclass Digital, seu banco onde você estiver. E se eu estiver saindo do trabalho e precisar falar com o meu gerente? Chat online. E se eu estiver na academia? Acabe os exercícios em videoconferência. E se eu estiver jantando com os amigos? SMS com o gerente. Mas às 9h30 da noite? Oh! Itaú Uniclass Digital. Por chat, e-mail, telefone, SMS e videoconferência. Tudo isso com gerente disponível das 8 às 22 horas de segunda a sexta. Itaú. Feito pra você. Chegou a hora de ir às ruas. Para defender os direitos trabalhistas, as conquistas sociais dos últimos anos. E acima de tudo, para defender a nossa democracia. Por isso, junte-se à mobilização nacional, que nesta quinta-feira, dia 20, vai unir movimentos sociais, partidos políticos, centrais sindicais e todos aqueles que acreditam que o Brasil é maior que qualquer crise. Participe e fortaleça a nossa democracia. Eric Prince. Energia. Seu fígado reclamou? Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom. Com o Epoclé, tudo bom, tudo bem. Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. O governo Dilma colocou o Brasil em uma das mais terríveis crises da história. Juros altos, volta da inflação e milhares de trabalhadores sendo demitidos. Não bastasse tudo isso, ela mudou as regras do seguro-desemprego. Agora, se você não trabalhar 12 meses, você não recebe mais o seguro-desemprego. Só este ano, 10 milhões de trabalhadores serão prejudicados. O governo quebrou o país e você é quem vai

know that I could love you more. Didn't know how to try. Knowing that you were the one to blame. Now that I know who's been clever, difference is a sign. When I've been going through these sleepless nights, can you not see for yourself? Can't you see this feels right? Now that I found your life will be alright. Giving us your vibe, making the party live, humble to the day I die, keeping me alive. We'll be right back. sinks into the sea. You run, you and me, yeah, yeah, yeah. When the moon touches the sky, the wind blows through the trees. You run, you and me, yeah.